Bom, beleza. Na última sessão, vocês estavam lutando contra o Atropal, aquele bebezinho de Rosemary singelo, simpático, bonitinho, fofinho. E estava um combate difícil ali, né? Ele utilizando muito a runa do eletromagnetismo contra vocês, emitindo radiação X, emitindo raios gama. Ninguém virou Hulk, infelizmente. Emitindo pulsos eletromagnéticos para desabilitar os sentidos de vocês, né? Micro-ondas e tudo mais, né? A runa do eletromagnetismo é muito legal. Assistam um vídeo do Atila. E enquanto vocês lutavam contra ele, ele ia pouco a pouco vencendo as defesas de vocês, né, dando exaustão e sugando ponto de vida máximo e tudo mais, né? O Murin ele tava lá mantendo a concentração e maximizando o poder da Runa do Fogo, né? Tá marcada, gravada nas mãos dele. Lá em concentração total, concentração, concentração, concentração, concentração, concentração total, respiração do fogo, né? Primeiro catar, vamos acabar com a quinta camada. E aí, finalmente, depois de ficar duas rodadas em concentração, o Murin foi até o Atropão e deixou sair todo aquele poder e explodiu a Fortaleza do Touro e boa parte da quinta camada junto com ele. Explodiu boa parte disso daí. Quando ele explodiu, isso, né? A Ciri usou o poder dela que ela roubou do. Ela herdou, né? Roubou não. Ela preservou do tempo que ela teve dominada pelo nada, né? E de desviar esse dano. E não sofreu dano com isso e ficou ali assistindo aquela cena de destruição. Enquanto isso, o Griel abriu a portinha de madeira simples que dá acesso ao plano dele. Entrou lá para dentro, jogou os NPCs lá para dentro que ele podia. E chamou todo mundo para lá. E aí a Toph viu isso. E a Toph usou o máximo poder dela com a Runa da Velocidade para pegar todo mundo que estava ali e jogar para dentro do plano do Griel, para salvar as vidas de todos ali. Nisso aí foram personagens jogadores, com exceção do Murin e da Ciri. Foram NPCs, as duas elfas Eiradan, que eram prisioneiras do Atropol, que estava testando a runa do eletromagnetismo nelas, que se revelaram Eiradan, que a mando de vocês, inclusive, estavam atrás das runas. E aí caíram nessa armadilha aí do. Na verdade, é a armadilha da mortalha vermelha, né? Que disse que entregaria o companheiro delas se elas fossem até lá para matar o Atropo. E disse para irem nesse lugar. E, segundo elas, existe uma maldição nesse lugar. E é por isso que a Mortalha Vermelha estava contratando trouxa, quer dizer, terceirizando o serviço. Funcionários terceirizados. Bom, a Toph levou todo mundo para o plano do Grial. E aí, quando explodiu o Atropo, a Ciri que tinha entrado dentro dele, né, ela resgatou a runa do eletromagnetismo, capturou a runa, retirou a amostra de sangue dele. E aí Murin e Ciri viram o corpo do Atropo convulsionar, colapsar, enquanto ele manifestava uma última vez, com carga máxima, os poderes da runa do eletromagnetismo. A Ciri viu o esqueleto do Murin, o Murin viu o esqueleto da Ciri, e vice-versa, né, por causa dos efeitos de ondas de raio-x, né? E saldo total da pequena explosão. Praticamente uma explosão nuclear, né? A quinta camada, ela mudou completamente, né, a configuração dela. A Fortaleza do Touro, ela foi obliterada. No lugar da Fortaleza do Touro ficou um buraco de 12 km de diâmetro. E o rio Estige começou pouco a pouco a fluir para dentro desse buraco, enchendo ele devagarinho, para formar posteriormente um lago. Agora vai ter uma lagoa, um lago gigantesco lá no rio Estige, também na quinta camada. E é nesse momento que o Griel, ele abre mais uma vez a portinha dele e ele fala: gente, gente, gente, rápido, rápido. O que foi, Griel? O que foi, Griel? A Toff. A Toff o quê? Vem aqui rápido. E aí? Lago do Touro. E aí, a Ciri e o Murin, que eram os últimos dois que estavam do lado de fora, entraram no plano do Grial. Tá? Não só eles, né? Entraram outras criaturas também que estavam protegidas por passo etéreo, né? O Kurama, o Quert. E aí eles entraram juntos também. E é isso. Nesse momento, nós estamos todos aqui reunidos no plano de Griel. Qual que é o nome desse plano, Griel? Você já deu um nome para ele? Não deu nome, Jeff, mas eu acredito que o pessoal que tá morando aí deve chamar de algum jeito, né? Ah, tá. Deve chamar de algum jeito. Jogou a pica no colo do mestre, filho da mãe. Alguém tem uma sugestão aí, gente? Eu não faço ideia. O plano É de o. Gabriel tá bom. Cortou tudo. Fala de novo, cortou. Alô, alô. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, eu acho que a Tamiris caiu lá, que ela falou, cortou e não falou mais nada. Bom, enfim. Aí eu aconselho vocês a entrarem nas configurações de vídeo e baixarem a resolução de vídeo que manda e que entra para vocês. Embora vocês não estejam mandando vídeo, baixa a resolução de entrada também. Se a conexão estiver lenta, isso ajuda. Bom, vocês estão nesse lugar majestoso, que é o plano do Grial, tá? Que é um castelo, um verdadeiro palácio, uma cidade, né? Um palácio que tem a dimensão de uma cidade, né? Perfeitamente mesclado à natureza, né? Um lugar muito bonito, por sinal. Construir casa pra todo mundo, né? Hã? Que eu me lembro de construir casa pra todo mundo, né? Fiz um monte de casa já. Sim. Eu tava com a tiara daquela época. É um lugar magnífico, né? Incrível, incrível. E aí, quando vocês entram nesse lugar, vocês entram atravessando essa pequena portinha de madeira aqui, ó. Quando você abre essa porta, Griel, ela sai no lugar onde você estava quando você abriu para entrar no plano. Eu consigo já chamar ajuda de algum jeito mentalmente aqui, Jeff? Consegue o quê? Chamar ajuda, chamar uns clérigos aí, Não, porque... já tem gente, elfos correndo aí para acudir vocês aos montes, tá? Ah, Eles maravilha. já estão chegando, desesperados, com cara de desespero, de pânico. Realmente. Eita, por que Tá? cara de pânico? Ah. Bom, no chão, vocês estão vendo a Toph caída, sem respirar, sem se mexer. E de repente ela tem uns tremeliques assim, e ela teleporta de um canto para outro. Tem uns outros tremeliques, ela tá grudada na parede. Uns outros tremeliques, ela tá dentro do laguinho. Outros tremeliques, ela aparece de volta no chão ali. Jeff, faz quanto tempo que desde que ela. Desde o combate acabou, tudo assim? Quanto tempo faz, mais ou menos? Foi segundos. Foi uma coisa muito rápida. Foi questão de Beleza. vocês entrarem aí, chamar todo mundo, né? E vamos pôr assim, tem 1 minuto que aconteceu isso. Beleza. Vamos pôr 10 minutos pra magia não pegar, né? Não, 1 minuto. Um minutinho que passou. Eu consigo, Jeff, usar a runa do tempo para reverter o corpo da Toph para 1 minuto atrás? Recuperar o corpo dela 1 minuto atrás? Isso, fazer as células dela voltarem no tempo. Defina recuperar o corpo 1 minuto atrás. Como que eu vou explicar? Seria tipo as células regenerando mesmo. A gente não era do estado que tava um minuto atrás. Então, se ela tava com 50 de vida um minuto atrás, ela voltava 50 de vida. Não sei quanto tava. Curar dano. E se ela tá inconsciente, voltar à consciência, né? Você pode tentar. Então eu vou tentar. Então joga lá um teste de runa. Nível 38. É exatamente o nível que eu tenho de runa. E aí como é que é? O nível que eu vou usar é nível 38. É exatamente o nível que eu tenho de controle de runa do tempo. Ok. Você vai escolher 0 no dado. Não, é que assim, eu sei que quando tá mais baixo eu jogo com vantagem, não é? Quando tá mais alto eu jogo com desvantagem, não é? Sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, você vai escolher 0 no dado do teste de runa. Então você tá usando só o valor que você domina. Ah, isso. Tá excedendo o seu poder. É 34 um minuto, viu? Não, mas é então 38. Tá abaixo do meu nível ainda, pô. É, porque se ele usar 38, vai ser 5 minutos atrás. Vai voltar, teoricamente, lá pro atropo. Tem que tomar cuidado nisso aí, entendeu? Eu vou voltar um minuto, Jeff, mas eu vou usar junto, quero usar a runa do controle junto, porque eu vou manipular o espaço-tempo. Eu vou fazer elas voltarem no tempo, mas sem fazer elas voltarem no espaço. É pra jogar agora a intuição, né? O que acontece é o seguinte. Corpo da Toph. Não lembro qual tinha sido o ataque. Ah, era, tinha caído com dano necrótico. Tinha tomado muito dano necrótico. Aquela primeira vez que ela caiu foi com dano necrótico. Fez um barulhinho estranho aí pra vocês? Não. Pra mim fez um barulhinho muito não. Estranho. Eu ouvi barulho do WhatsApp só. É, um barulhinho de... Não sei do que era. Bom, enfim. Só os nargolês. Não importa. Bom. Grial, você usa a runa do tempo. Aciona ela ali, né? Dá uma de doutor estranho. E conjura o poder da runa do tempo sobre o corpo da Toph. Vocês vão vendo aqueles ferimentos que a Toph tinha no corpo dela, tá? Vários pontos do corpo dela que estavam necrosados. Outros pontos atingidos por raio de micro-ondas que estavam com bolhas, né? Todos esses ferimentos vão sendo revertidos à condição original do corpo da Toph. Os ferimentos, eles são completamente cicatrizados. Mas a Toph, ela não desperta. O corpo dela continua daquela forma estranha, grotesca. Tem tremliques indo pra lá e pra cá. Ô, Celerinho, dá um choquinho no peito dela, ver se ela acorda. Aí chega e bate com o machado. Mas... Grita fácil e dá uma descarguinha. Ela ainda tá piscando? Hã? Ainda tá. Ela ainda tá piscando. Como assim ela tá piscando? Ela ainda tá entrando em fase. Ela tá. É, o corpo dela tá fora de fase, né? Que já não fica mais tentado, Grial, não surtiu o efeito. Já não fica mais teleportando pra lá e pra cá, mas ele fica tremendo assim. A impressão que vocês têm é que o corpo dela tá piscando. Só o corpo tá vibrando assim, uma velocidade muito rápida, e fica piscando. Dá a impressão de que tá piscando. É como se ela tivesse num paradoxo. Ajustar isso. Tá convulsionando temporal, uma convulsão temporal. Consigo ajustar isso de algum jeito, Jeff? Talvez. Como? Ah, como? Esse é o como? X da questão, Daniel. Não, esse é o X da questão. Então, com o Jeff, não. Eu tô pensando o seguinte. Se eu tô vendo que a questão é velocidade, eu vou tentar ir alterando a velocidade das partículas dela, do corpo dela, até estabilizar. Quer uma dica? Segue o método científico. Mata ela e faz a prova. Tentativa e erro? É, exato, tentativa e erro. Não, caramba! Estabelece uma hipótese, faz uma revisão de literatura. Caramba. Vixe. Aí faz experimentos. Faz experimento, porque eu tive erro, então. Tá, mas antes tem a revisão de literatura. Não. Vamos fazer uma necrópsia nela, então, e pronto. Com os epigmons que eu peguei justamente essa habilidade de ficar meio que piscando pra ficar mais fácil de desviar das coisas. Uhum. Então eu imagino que, de alguma forma, o Grião entenda dessa questão de acelerar o seu próprio corpo até uma velocidade que seja... e que entre em alguma fora, fique um pouco fora de fase. Então, se o Grião consegue entrar, ele não pode tentar pensar algum jeito de tirar ela dessa velocidade? Pode. Com certeza pode. Só quero que vocês me digam como. De que forma que vocês vão tentar entender o que está acontecendo com a Toph? De que forma que, com essas informações, vocês vão tentar agir? Primeiro, vocês têm que tentar entender o que está acontecendo. Essa que é a verdade. Vocês não passaram um ano treinando com isso aí? Passamos. Exato. A gente nunca fez uma cagada dessa. Quando fez, gente... e eu lembro. Então fala aí, eu não lembro. Eu olho assim pro Theon. Ué, não foi o padrinho dele que entrou em fase também? Sim. E o que vocês fizeram pra corrigir isso? A gente nada, quem fez foi um Gaka. Que um Gaka fez? Ele fez tipo uma jaula de contenção, mas eu não lembro qual que é. Gaiola de fada. Eu sei que ele usou a runa da criação, mas eu não lembro o que mais ele usou. A gente tá com o espelhinho lá daquela deusa? A gente não tá com nenhum item de deusa. A gente não consegue pegar. Tem a runa da mente aí pra ver? Tentar buscar na mente aí, se lembra alguma coisa? É, dá pra gente tentar lembrar o que o Gaka fez. Eu lembro que ele fez uma contenção lá pro Calmir. Dá pra vocês tentarem ter uma noção do que um Gaka fez, sim. É possível. Pra isso, vocês vão ter que fazer um teste de... inteligência. E se tiver alguma perícia que vocês consigam justificar o uso dela para facilitar a lembrança, é válido. Só me digam de que forma que vocês vão usar, que perícia, né, que vocês vão querer usar. E por quê? Justifiquem. Eu gosto de usar insight nessa hora, como se dá aquele estalo, aquele gatilho de memória que você tem quando você tá passando por uma situação igual que já aconteceu. Verdade, muito bom, muito bom. Pode ser insight, pode ser um teste de insight. Um teste de insight, dificuldade 30. Muito bem. Eles têm bônus de 30, hein? Bom, passei de qualquer jeito, Jeff. Eu não passei, não. Ô, Mordo, você passou. Você chata, mas você pode dar nosso ponto heróico? Eu tô fazendo isso agora. Acabei de fazer. Foi na hora, hein? O time, hein? O cara tá roubando nós, ninguém tem ponto heróico. Eu acho que tá demais, só de sacanagem. Só de juros. Cara, nada disso, nada disso. Tá, vamos lá. Ciere. Eu. Você não estava presente. Você não viu o que um Gaka fez. Eu não tava presente? Você não tava presente. Ah, então aliás, desculpa, você já tava presente sim, já tava. Foi verdade. Já estava presente. Eu tava, porque ele falou assim, Ciere, você está viva? E ele ficando um tilt, velho. Exato, já tava. Né? Bom. Você tava presente, mas era um momento ali que você ainda tava retornando a si, tentando entender o que tava acontecendo, né? E mais preocupada em trazer o Calmir de volta à vida do que entender o que estava acontecendo, o que um Gaka estava fazendo, né? Uhum. Quem que era um Gaka, né? Sim. Inclusive, né? E não conseguiu focar nos detalhes. Griel, você lembra mais ou menos, dá pra você entender assim, basicamente o que, que ele fez, tá? O que, que um Gaka fez. Ele utilizou a runa da criação, construiu uma jaula, certo? Uma jaula... para estabilizar o corpo do Calmir. Que o Calmir ele tinha usado runas, mas na verdade eram runas elementais. Lembram disso, né? Vocês ainda não tinham acesso à runa do tempo, por exemplo. Não. Um Gaka, ele usou uma jaula para estabilizar o corpo do Calmir, que o corpo do Calmir ele saiu de fase, né? Ele estava oscilando entre a existência e a inexistência. Certo? Então ele criou uma jaula na qual essa jaula fortaleceu a realidade. Isso atuando em cima do corpo do Calmir, para que ele ficasse preso à realidade, preso à existência. Vou tentar reproduzir. Certo? Foi isso que um Gaka fez. No caso da Toph, ela usou a runa da velocidade, né? E aí quando você tem a runa da velocidade com você, você tem poder similar a esse, né? Você vê o corpo da Toph vibrando, se movendo assim, velozmente, de forma involuntária, inconsciente, porque a Toph não respira, né? Obviamente ela deve estar inconsciente, talvez morta, certo? Mas você vê que o corpo ele tá vibrando, quer dizer, a transformação que a runa fez no corpo foi tão grande, que se tornou algo permanente, ou duradouro. Então você teria que usar, de forma semelhante a que um Gaka fez, a runa da velocidade, né, para inverter esse efeito. Algo similar a experimentos que vocês faziam em Lenoren, quando vocês giravam discos, né, e utilizavam a magia de luz piscando muito rapidamente para vocês verem os discos girando como se eles estivessem parados. Então vocês teriam que usar uma da velocidade de forma similar a isso para conseguir estabilizar o corpo dela. Bora lá. E tem que ser no mesmo nível? Mesmo nível? Eu posso ajudar o Grião de alguma maneira? Usando minhas runas com ele, ou sei lá? Pode, vocês podem se ajudar, sim, com certeza. Eu não sei como é que a gente tá usando. Você falou pra mim, Jeff, eu fui falando em voz alta, como eu fui lembrando. Ok. Você foi descrevendo, então, beleza. Cadê itens e poderes? Eu tenho 25 de velocidade. O uso das pedras únicas é uma regra. Deixa eu mudar de lugar aqui. Só pra eu achar mais fácil. Prestando ajuda, faça um teste de uso da runa escolhida. O valor que você tirou vai virar um modificador que vai ser somado ao teste da pessoa. Beleza. Então eu vou usar aqui a minha runinha da velocidade, né? Que é o que a gente vai usar. E como é que eu jogo isso aqui, Jeff? Eu tenho 25 de velocidade. Que nível tem que usar? Como é que vai ver quanto que eu vou te dar de bônus, Ariel? Beleza. Olha, para estabilizar o corpo da Toph, a dificuldade é 50. Ai! É. Ó, 32, quanto que é o bônus? Pera aí, deixa eu calcular aqui. 32 dá mais 11. Mais 11. Nossa, ele tá te dando mais 11 de bônus, Griel. Acho que tá muito mamata isso. Eu vou reduzir pra metade do bônus depois. Ah, é, que maldade, só porque a gente é bom nisso. Não, fica muito mamata mesmo. Deu não, né? Deixa eu só jogar a constituição aqui. Beleza. Eu já tenho um luck pra usar? Deixa eu ver aqui. Calma aí, você tirou 33. 44. Gente, os demais, o que vocês estão fazendo? Estão só olhando. Rola seis, Ariel. Te rola um D6. Deitado. Quieto. Você disse 6. Quieto, não, né? Você vai ter ações já, Toff. Estamos aí, né? Na verdade, não. Na verdade, sim. Eita porra. Não e sim. Não e sim. Eu tenho um luck ainda. Morto, vivo. Eu vou usar o luck e vou rolar. Beleza. É Toff de Schrödinger. E vou usar uma inspiração pra rolar com vantagem essa porra. Viu, Jeff? Eu tô me sentindo exausto pela quantidade de poder que eu usei. Exato, você tá muito exausto, aliás, tá? Pessoal, começa. O Griel ele fala, né? Um Gaka ele fez isso assim, assado no começo. Talvez se a gente usar a runa da velocidade, a gente consiga estabilizar o corpo da Toph, ele pare de vibrar dessa forma, né? Vamos tentar. Será? Ah, eu vou te ajudar, Greg. Eu vou usar a runa da velocidade aqui também. A gente usa em conjunto. Né? Tal. E... enquanto esse diálogo vai se desenrolando, Murin, você sente, assim, caindo sobre seus ombros o peso do universo na forma de exaustão por aquele uso tão expressivo da Runa do Fogo. Você vai rolar uma salvaguarda de constituição. A dificuldade é 62. E se você falhar, você vai sofrer 3 níveis de exaustão. Tá bom. Boa ainda. Tá. Só deixa eu ver um negócio. Ô, Jeff, eu tenho... Eu não sei se isso aqui vai... Cadê? Vai. Eu tenho essa dádiva aqui, mas eu não sei se influencia. Dádiva da saúde perfeita. Você imune a todas as doenças e venenos e você tem vantagem em testes de resistência de constituição. Sim, joga o teste com vantagem. Beleza. Ignora doença e veneno, isso daí não tem nada a ver. Não, é só pra ver se a vantagem influenciava nesses testes também. É. Influencia. Sim, influencia sim. E você é imune a doenças e venenos, a menos que o mestre diga o contrário. A menos que tenha um NPC apelão que tem um veneno que mata deuses. Nossa, mano, eu não sei, mas acho que eu não passo nem a pau nesse teste, velho. Nem que tira só o crítico mesmo pra passar. É, 62. A dificuldade. Não, passou perto, metade. 3 níveis de exaustão e fala que você metade caiu, por favor. Dobro, então. Tá, 3 níveis de exaustão, né? Isso. Eu podia colocar uma regra... Eu lembro que você tinha um. Eu podia colocar uma regra assim que falhou por uma diferença de cada 10 de diferença na falha, você ganha um nível extra, né? Se você quer matar a gente, resolve já. Porque se for assim, não dura muito tempo não. Aqui, filho, só falar. Vai manter os 3 ou vai pra 4? Você tinha. Não, você falou, tomou 3 níveis. 3 níveis. Se fosse usar a regra, você ia tomar 6 carps, você não ia tomar 4. Eu sei. Mas eu lembro que você tinha 1, não tinha? Então, agora eu não lembro se eu ganhei esse nível de exaustão por usar a runa daquele jeito. Foi, você já tinha um nível de exaustão por usar a runa antes. Isso então, é mesmo. Então vai pra 4. Pronto. Aí tá lá, né? Tá... Bom, então tá com 4 níveis de exaustão. Tá vivo ainda. Tá de boa, tá de boa. É, tá vivo, mas tá ajoelhado no chão. O chão no ar da ontem. O Murin tá lá. Como alguém com Covid, né? O pulmão lá. Fraquejando. É, piada com Covid é bem tosca, né? Vamos mudar de assunto, vai. Foi mal. Bom. Parecendo Bolsonaro. Murin caído, de joelhos ali, arfando. Extremamente cansado, exausto. E aí o Griel e a Ciere se juntam ali. Utilizam o poder da Runa da Velocidade, os dois juntos, né? A Toph, o corpo dela lá vibrando. Aí o Griel tenta concentrar a Runa da Velocidade. A Ciere grita pra ele, não, o Griel tá perdendo ela, né? Vibra, né? A Ciere junto com o Griel, segura nele assim, passando o poder pro Griel. E aí o Griel, ele se concentra melhor, utiliza melhor o poder da Runa. E aí vocês veem o corpo da Toph, subitamente ele para de vibrar. Ele fica estático no chão. Ih, matei ela. Matei ela. Arrancou o verme da cabeça. Junto com o cérebro. Tá, o corpo ele fica estático no chão. Se tiver até ela, fazem. Tá viva, tá morta? Tá morto vivo? Tá, teste de cura, passou automático medicina, né? Toph está morta. Ah, meu Deus! Eu virei assim, está mortadinho. Mas o corpo tá bonitinho, dá pra ser cachorro aberto agora. Está mortadinho. Tem alguma sugestão, gente, como pra dar de volta? Apareceu. Quando você fala isso, Griel, os elfos eles já estão correndo ali, chegando pra acudir vocês, né? E aí chega uma comitiva de elfos ali, tá? Todos bem trajados. Né, os elfos de volta a toda a glória de outrora, né, a altivez que eles tinham antes da queda de Lenoren, recuperadas graças às ações de Griel. Os elfos, eles todos juntos ali, né? Tem tipo uns 20 elfos ali, mais ou menos. Né, algum útil? Um pelotão. E aí eles chegam. Lorde Griel, que bom que retornou. O que está acontecendo? Não estamos entendendo. Peraí, algum de nós aqui tem um diamante aí pra gente trazer de volta a menina aqui? Um clérigo, tem um clérigo de vocês aí? Sim, sim, claro. Aí eles olham assim, tem um clérigo tá com morta. Vocês? Então trazer ela de volta, rápido. Tem ponto pra top. Ela oh. acabou de morrer, vamos trazer de volta. Por Glórien, por Glórien. Sim, será feito. Depressa, vá no tesouro real, busca um diamante de 5 mil peças de ouro e traga onde para está? Cá. Eu fui e voltei, Jeff. Ok. Tá, tem tesouros aí de monte. Aham. Uhum. Antes dos caras gastarem, eu quero saber se vai ser possível realmente fazer isso. Quero fazer uma análise pelo que a gente conhece das runas, pelo que a gente viu que a Toph sofreu. Se só uma ressurreição normal vai resolver. De que forma você tentaria descobrir isso? Ah, eu queria fazer uma análise mesmo, porque a gente conhece como funciona acima do que foi feito, porque teoricamente ela foi morta pela runa. Uhum. Né? E aí eu queria por uma runa conseguiria voltar normalmente por uma real escura, assim, normal. Certo. Porque é que nem quando o poder do vazio lá não dá pra gente trazer de volta, né? Ok. Você pode jogar um teste de arcana, dificuldade 45. Ou um teste de religião, dificuldade 35. Eu acho que um natureza 10 também funciona. A runa exaltou ela. O corpo dela deve estar tudo bagaçado. Não sei se curaria. Então, o corpo não, Celerim, porque o Griel ele restaurou o corpo, restaurou o estado que as células estavam, né? Assim, tirando ferimentos, né? Mas não restaurou a vida. Alguém tem que buscar o minha. Foi duas vezes. Foi duas vezes, considero sempre o primeiro, não passou. A dificuldade é 45, mas foi quase. Vai ser um D6 aí. Tirar 5 é pesado, hein? Eu posso ser tirado. Não, a gente não fez um descanso ainda, então deixa. Tá, joga pra 1 em roleplay. O que que você tá fazendo? Às vezes alguém pode ter alguma ideia pra te ajudar. É, não, enquanto os caras estão indo lá pegar o diamante, eu falo assim, mas será que o. Que só a cura de um mortal. Beneficiado por um deus vai curar, teoricamente, alguém que morreu por uma runa? Principalmente pelo uso de uma runa? Certo. Um mortal eu não sei, mas talvez um deus consiga. Saiam todos de perto. Ô, oh, põe a pica aqui, Celerina Toff! Ixi, vai engravidar a Toff. Ah, se joga, papai. Quero um... Vai engravidar a Toff, pô. Gente, você vai vir isso. Eu abro a porta do. Eu dou até espaço assim pro Celerim depois dessa, fogo. Tá pica na Toff e fudeu, então. Eu abro a porta do meu covil. Peraí, você abriu a porta do seu covil? Explodiu o plano do Griel, todos morreram. E eu tenho um diamante de 5 mil PO. Ok. E aí eu quero fazer esse teste de religião pra saber. Então joga. Dificuldade 35. Uma inspiração baixa. Uma inspiração bárbica pra somar um D8. Boa! Boa, passava nos dois, né? Mais fraco. Passava nos dois aí, se quisesse, né? Celerim. É assim. Vocês estão esquecendo de uma coisa. Certo? Que é principal. É compreensível, né? Porque vocês não têm muita afinidade com esse tipo de coisa. Quem tem afinidade com esse tipo de coisa é mais a Lisbeth e o Theon, né? Você já tá começando a trilhar esse caminho, mas por um outro lado, né? A Toph, ela não é composta única e exclusivamente de um corpo. Ela tem uma alma. E se a alma, se o corpo dela ficou desse jeito, o que será que a runa da velocidade causou à alma da Toph? Se a alma da Toph tiver de forma parecida com o corpo dela, alguma coisa pode ser que tenha que ser feita para conseguir trazer a alma de volta pro corpo dela. Senão, o máximo que vocês vão ter é um morto-vivo. Eu não tenho Runa da Alma Boa, gente. Quem tem? Tá. É, o Jeff. Uhum. Eu tenho uma ao menos. Eu vou, tipo, me levantar. Certo. A hora que eu, tipo... Não sei se o, se o Celerim falou e tudo isso em voz alta, que ele... Ainda não. Ainda não. Tá, então... Então, beleza. Então, por enquanto, eu vou ficar de boa, então. Senão vai ser meta. Ah, tá. Beleza. Certo. Lisbeth, vem cá. Diga, Celerim. Você que há muitos anos já tem um relacionamento com Valcária, você já chegou alguma vez a tocar na alma de alguém? Tô vendo essa patifaria andando aí, viu? Eu acho que não, hein? Não me lembro de ter tocado a alma de ninguém. Eu só lembro de ter adentrado em algum corpo, mas tocado a alma... Acho que isso é uma coisa que... Só o Toff fazia. Esse grito panhol? Só diz o anel. Foi a alma dela que gritando. Acho que foi a alma dela gritando. Agora eu não sei se foi bucejo. Não sei. Bom, enfim. Ai, cacete. Griel. A alma da Toff não está aqui. Eita. Parece ironia, não? Alguém comigo? Comeu. Agora. Ela comeu. Tá, e o que a gente faz agora? A hora que o Celerim vira e fala a alma da Toff, eu vou me sentar em posição de lótus e vou usar pelo menos a força que me resta, tá? E me concentrando no poder da minha runa da alma. No que eu treinei, não vou extrapolar na mente, porque eu sei que dali eu não aguentaria. Pra tentar encontrar a alma da Toff. Ok. Tá? Então eu tenho 25 da runa. A alma dela tá presa no ventilador, gente. tem ventilador aqui no abismo? Um trenzinho, sei lá. Tem ventilador no seu plano, né, Brião? Meu Deus do céu. Não, aqui a gente é gostosinho, sempre vai ter temperatura boa. Ai, ai, ai. O Murin, se senta em posição de lótus, tá? Quando você fecha os olhos e começa a se concentrar, vocês todos escutam um grito de agonia. Vindo, vocês não sabem de onde. E aí os elfos se voltam pro Grião e falam: ah, não! Mais uma vez! De novo! De novo o quê? Lorde Grião! Não, você tem de novo, porra foi essa? Lorde Grião, desde que você... criou esse lugar, esse refúgio pra nós, ele foi invadido. Ah, é? Sim. Por quê? Esse lugar, eu não sei, talvez a escolha do local não foi apropriada, mas esse lugar, ele é mal assombrado. Horror, isso agora vocês dizem? Não encontramos momento melhor. Eu duvido que seja mal assombrado. Tentar investigar o que tá acontecendo, Jeff. E rápido, porque parece que tá com dor. Quando você fala, duvido que esse lugar seja mal assombrado, né? Você escuta um grito de dor, de agonia, né? Você olha assim, procurando, né? E aí você vê um espírito assim, atravessando seu corpo. Joga uma salvaguarda de Constituição. Eita, porra. Constituição não. Sabedoria? Sabedoria. Dificuldade 31. Falhou! Ok, Griel, você fica... possuído. Não, medo. Atordoado. Você fica atordoado. Quando aquele espírito cruza, assim, atravessa seu corpo, você fica atordoado, né? Mas o Griel, ele, assim, desfalecendo praticamente. Os elfos já correm, acordem. Lorde Griel, Lorde Griel! Oh não, um dos espíritos o atacou! Depressa, depressa! Eu ter feito essa porra toda aqui não me dá nenhuma vantagemzinha aqui, porra. Como é que é? Eu ter feito essa porra toda não me dá nenhuma vantagem aqui no meu plano, porra. Acho que não, você não pensou nisso, bem feito. Faz uma reforma. Bom, enfim, isso é discutível, mas... Na verdade, eu acho que eu pensei sim. Porque eu lembro que eu tinha perguntado pra você que se o senhor era onisciente, onipotente no meu plano, porque assim que eu saberia se ele teria roubado uma mesma coisa, né? Porque eu tinha colocado tiara lá porque a Siri ia roubar, eu tava com medo dela roubar, lembra? Tá, eu lembro disso. Primeira vez. Eu lembro disso, não mano, lembro. Mano, você é onipresente, onipotente, onisciente no seu plano, Ariel? Você não vai fazer não, nada sem onipresente ter vantagem. Não, onipresente não, mas onisciente talvez. Porque imagina, bom, você tá todo tempo recebendo informação do seu plano e ainda assim tentando fazer outras coisas. Ai. Bom. Enfim, vamos seguir. A gente discute isso, esses detalhes depois. Mas enfim, passa um fantasma através do seu corpo, te deixa atordoado com isso, uma sensação muito estranha, muito ruim, tá? E pouco a pouco você vai recobrando os sentidos, os elfos vão te acudindo tudo, e você vai recobrando os sentidos. E aí os elfos, eles olham pra vocês, né, e falam: ah, os espíritos atacaram o Lorde Griel, que terrível. E aí os elfos que são clérigos ali, eles olham na direção de vocês, né, e veem que vocês estão tudo bagaçado, né? Um pouquinho? Tá. Os elfos, eles se juntam. Os elfos, eles se juntam, né, quem é clérigo ali, né, e começa a jogar magia de cura em vocês ali. Tá? Então vocês já podem... curar metade do dano que vocês tinham sofrido aí. Quem tinha ferimento. Eu vou tentar achar a alma da Toph. Tá, o Murin tava fazendo isso também, né? Acho que é. É que ele não falou nada, ele só sentou em posição de lado. Pra mim, tá tentando morrer. Exatamente. Porque se ele falasse que ia fazer alguma coisa, ia ter uma reação. É, ele sentou e em On não disse, né? É, exatamente. Eu sei, só sentou ali e pra mim tá tentando não morrer, porque pelo que eu entendo de runas, o cara tá tentando não morrer. Tá sobrevivendo no rolê. É. Sobrevivendo no rolê. Boa. Então tá, vamos lá, então, vamos por partes. Murin, você disse que ia tentar usar a runa da alma pra localizar a alma da Toph, é isso? Murin, você está aí? Você está mudo. Tô aqui. Ah, tá. Murin! Era isso, Murin? Você vai usar a runa da alma pra localizar a alma da Toph? É. Tá, então descreve a ação que você tá fazendo. Não, eu sento em posição de lótus, tava ajoelhado, eu me tento recobrar voltar minha respiração normal. Certo, não deixar minha expressão mais ofegante, me acalmar e tento me concentrar da mesma maneira que eu me concentrava para poder entrar em contato com meus guardiões. Eu vou me concentrar para poder ativar a runa da alma e poder procurar a alma da Toph ali no ambiente em torno da gente. Tá certo, ok. Tá. Você vai jogar então com desvantagem, porque tá com exaustão, né? Um teste de runa da alma. Ah, na verdade, você ia usar dentro do seu limite, né? É, vou usar dentro do limite, justamente por isso, pra não ter que jogar por causa das minhas exaustões. com qual que é qual resultado que você escolhe do seu teste? Acho que é mais fácil. Vou escolher assim. 20. 20. OK. É. Então 20. E aí o seu saving throw vai ser dificuldade 20 também. De constituição para não receber outro nível de exaustão, tá? Murren, você senta, se concentra. E aí vocês veem o Murren ali sentado, se concentrando. A runa da alma, ela tá engravada em que parte do seu corpo? É visível? Bom, é visível, você tá sempre pelado, né? Não usa armadura? É. Nada assim muito elaborado? Sim. Você tá em forma de demônio? Tá gravada na minha nuca. Na nuca? Tá. Isso. Então senta ali um pouquinho mais afastado do grupo, não fica de costas, óbvio, né? Senta ali e se concentra, tá? Vocês que estão próximos ali, vocês percebem, vocês têm noção de que o Murren, ele tá fazendo alguma coisa. Ciri, você vai tentar fazer uma ação também, né? Quer descrever sua ação? Bem, eu vejo o Grião sendo atacado por um fantasma, né? Você aqui, ótimo. Eu falo assim, bem, eu vou... Diante das circunstâncias, eu vou tentar achar uma dela. Na pior das hipóteses, a gente vê se foi pra Uina. Ok. De que forma você vai fazer isso? E o Celerin tava aguardando uma ação dessa pra reagir, né? Uina, não! Leandro! Não exatamente uma ação dessa. Uma ação do Murren. Mas como eu não entendo muito o que tá acontecendo, então... Fica pra próxima. Tudo bem. E eu vou usar a runa mesmo. Eu quero ver pra onde que foi a alma dela. Porque eu sei que se a alma dela não tá aqui, ela foi pra algum lugar. Uhum. Quero ver se ainda tem alguma ligação, se ainda dá pra puxar, se eu consigo ver pra onde foi. Certo. Tudo bem. Você vai rolar teste de runa, então? Com certeza. Que runa? Runa da alma também? Runa da alma. Então, jogue seu teste. Tá? Então aí vocês veem a Cera, ela fala isso pra vocês. E ela fecha os olhos, se concentra e vocês veem no corpo dela brilhando uma das runas, tá? Murren. Oi. Você se concentra, ativa a runa, tá? Começa a sentir as almas dos seus companheiros ali, tá? E aí é estranho e ao mesmo tempo assustador, porque além das almas dos seus companheiros, dos mais próximos ali, você sente ao seu redor uma quantidade gigantesca de almas. Mas ao mesmo tempo que você sente, você tenta se concentrar nessa... Esse verdadeiro exército, essa multidão de almas que tá ali ao seu redor. Quando você tenta se concentrar e focar nelas, elas simplesmente desaparecem. Você não consegue entender o que tá acontecendo. O que você faz? Você abre os olhos, continua... Ai. Não, aí eu vou tentar me concentrar mais ainda, porque tipo, eu tô meio que... Tipo, não sei se ela que tá piscando. Uhum. Por ela ter absorvido toda a alma, que a gente sabe que ela absorveu um monte de alma. Uhum. Então, não sei se tá tendo alguma interferência dessas almas. Se são todas essas almas, né? Você quer tentar entender o que tá acontecendo, né? Todas essas almas junto e tá... Sumindo e aparecendo, tá tendo... Quer tentar entender o que tá acontecendo. É, então, só falta de sintonia, tô tentando entender a falta de sintonia. Que pega, pode... pega, desliga, liga, pode desliga, jogar liga, aí um desliga. Teste de intuição, então. Dificuldade... Trinta. Se ele, quando você se concentra... Para tentar localizar a alma da Toph, você sente a Toph do seu lado e aí ela subitamente desaparece. É, não passei na intuição. Não passou, Murren. Você não consegue entender o que está acontecendo. É isso. Você sentiu um trilhão de almas e depois nenhuma, só dos seus companheiros. Tá? Ciri, você sente a alma da Toph do seu lado, você sente a presença da Toph. Uhum. A alma dela, o espírito uhum. dela reage com a runa da alma. Uhum. Tá? É isso que a runa da alma, ela é como se fosse um braço se esticando assim numa escuridão e aí toca alguma coisa. E quando toca essa alguma coisa, vocês sentem calor nessa coisa que toca. Uhum. Tá, imagina, ó, um braço ele se esgueirando assim pra uma água fria, uma água gelada, escura. E aí toca alguma coisa quente. É essa a interação que vocês têm com a alma. É aí que vocês sentem que tem uma alma através da runa. Tá? E quando isso acontece com você e com o Murren também, tá? É, sentindo as almas dos companheiros próximos ali, é como se essa mão, né, que é a interação da runa da alma, né, tocasse o rosto assim e reconhecesse. E se ele, você consegue tocar a alma da Toff, mas por um breve momento. E aí ela desaparece. Dá pra saber se também ela tá se tiltando? Ou dá pra saber se ela tá uma alma... Tá bem? Intuição tá CD30. Intuição CD30. Porta dos Desesperados. Grita! Parece um bebê gritando, mano. Cara, eu não consigo gritar com... Só se eu gritar com voz de um homem aí. Não dá, né? Passou em ciminha, hein? Caraca. Imagina. Beleza. Imagina, Toff gritando lá no limbo. Morreu, não. Deixa lá que morreu. Tá no limbo, ué. Tá lá possuído, ué. No Vale dos Desesperados. Como é que é o nome do negócio lá? Bom, Siri, você toca a alma da Toff e ela desaparece. Uma breve fração de segundo. E aí você fica ali ainda concentrada com o poder da runa da alma, tentando entender o que está acontecendo. E aí você encontra a alma da Toff de novo. E depois de novo. E depois em dois lugares. Depois nenhum. Em 20 lugares. Nenhum. 45 lugares. Nenhum. 1 bilhão de lugares. Nenhum. E aí você tem um estalo e você entende o que está acontecendo. A Toff, ela usou a runa da velocidade. A alma dela tá se movendo numa velocidade assim, nível burlesco. Ok. Dentro do plano do Griel ali. Velocidade da luz vezes 50. E, pelo pouco que o Aldrich já explicou pra vocês dos poderes das runas e tudo mais, você sabe o que é possível se fazer quando você se move muito rápido. A alma da Toff, ela tá viajando no tempo. Sim. Por conta da velocidade. Então a alma da Toff, ela tá presente em todos os momentos do tempo, do plano de existência do Griel. E ao mesmo tempo em nenhum. Nossa! Eu vou virar assim. Louco, mano. Ô, Griel, acho que eu resolvi o problema dos seus fantasmas. É um gato, né? Mas eu tenho uma notícia ruim. É a Toff. É conhecido. E muito. É amigo. Mas nem tanto. Ah, como é que a gente se livra dela pra ela voltar pro corpo? A gente se livra dela. Queima. É, tá como o Poltergeist. Que ela sai de Poltergeist e vira menina chatinha. Tem que fazer esse processo. Ela tá se movendo tão rápido que ela tá se movendo no tempo aqui dentro do seu plano. Eita porra. Paradoxo tá chegando. Tá mesmo, entrou partindo o plano do Griel ali. Tá, vamos ver como que vai parar a salminha. Como é que se livra da Toff aí? Eu tenho a resposta. Que porra, eu lado, mano. Tá vindo, hein? Eu volto a pegar água. Porra! Chama os caras fantasma aí. Sabe a geleia. Que okay. Em relação à alma da Toff, a gente poderia fazer com que ela entrasse dentro do próprio corpo, só que a gente precisaria preparar o corpo dela para receber de volta. Porque será que o corpo dela fechou? Talvez tenha alguma passagem. Muito bom, Lisbeth. Inspiração. Muito bom mesmo. Daqui a pouco vai vir um fantasma aleatório entrar nesse corpo aqui. É, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Hackear a Toff. Tem que dar um reboot nela. Certo. Resolveu. Não vai ninguém inserir nada no meu, não. Vaza. USB, pendrive. Que joga. Certo. Siri, você passou na intuição. Aí, e você sentiu, você tocou, através da runa da alma, você tocou a alma da Toph. Uhum. É mais do que simplesmente estar se deslocando no tempo, constantemente ali, numa velocidade inconcebível. Imagina você olhar todo o tempo, toda a existência, e você fazer isso em apenas uma fração de segundo. Vixe, endoidou. Imagina você absorver esse conhecimento. E agora imagina você absorver esse conhecimento infinitas vezes, em uma ínfima fração de segundo. A Toph, ela está se tornando uma singularidade de conhecimento numa singularidade de tempo. Imagina como que tá a psique dela nisso tudo. A gente tem um problemão. Se a gente colocar essa alma nesse corpo, ele vai vir zoadaço. A gente vai ter que trabalhar essa alma também, além do que a gente trabalhar o corpo que a Elizabeth falou. Porque não dá só pra catar essa alma e jogar aqui dentro, não. Depois que ela sair desse negócio. Será que teria alguma runa que seria capaz de parar com esse... piorar? A gente tem que fazer com que pare de piorar. Aí a gente poderia... Eu acho que a gente poderia usar a runa do tempo. A gente vai ter que usar um conjunto. Vamos lá, vamos cada um usar uma para não sobrecarregar ninguém. Porque a gente Duas runas a gente consegue usar para fazer isso. Não, a gente vai usar pelo menos três. Ou a três. Gente precisa de tempo, não, a gente precisa de alma, a gente precisa de mente. E vida. Velocidade tem. E vida também. Velocidade seria bom. Vida não, dá para você pôr vida na alma, o Carps. Mas no corpo dá depois. Ah não, depois. Tô falando pra gente ver essa alma aí. Tá, e o tempo também, porque tipo, o que eu tô pensando é... Só que teria que ser um... Muito... Tô pensando em parar o tempo aqui dentro na hora que a alma dela aparecesse. É, bem difícil. Com o seu aviso, Siri. Você avisar a alma que ela aparece e congela o tempo naquele momento. Ô, Lisbeth, você consegue cuidar do corpo da Toph pra fazer a proteção que você falou? Consigo, o corpo pode deixar que eu cuide. Ótimo. E aí então a gente tenta combinar essas outras runas para poder usar, trabalhar a alma da Toph e devolvê-la para o corpo. Bom, vocês vão fazer então... É um desafio complexo. Porém. Certo? E vocês vão precisar ter... Vão precisar cumprir algumas tarefas básicas, tá? Pra conseguir trazer a alma da Toph de volta pro corpo dela, ressuscitar o corpo dela e prender a alma do corpo dela sã ali dentro. Ou então ela não vai voltar. Exato. Certo? Vocês já sabem que a alma da Toph, ela tá percorrendo o tempo de cabo a rabo ali dentro. Infinitas vezes. Uma velocidade inconcebível. Toph! Oi. Joga 6d6. Tá. São seus atributos, é ficha nova. Filha da puta. Ai, que é ótimo. Ai, que top, mano. Jogou? Jogou, deu 21. Okay. Tá. Eu vou considerar o seguinte. Foram dois turnos aí, né? Teve uma ação da Ciri. Não, joga mais 3d6 aí, vai. Soma tudo. Boa. Ô, louco! Tirei quase mais nos 3 do que nos 6. Tá 36 já. Beleza. Lembra que você tinha perdido pontos de vida máximos, né? Por conta de N fatores, né? Então, sim. Seus pontos de vida máximos agora, quantos são? 36. 36? Ah, agora é 189, desculpa. 189. Então tá, a Toph, ela tem 189 pontos de vida na alma dela. E acabou de perder 36. Me? Aí você me fode eu, né, fi? Além de tudo, Sere, você sente que a alma da Toff, nessa loucura insana que ela tá se desintegrando. Ok. O universo, de alguma forma, ele acaba se ajustando. Uhum. Né? Mesmo que o nada vença e transforme tudo em inexistência, em algum momento o universo ele vai se ajustar. A existência vai retornar. A vida vai retornar. A vida consciente vai retornar. A vida, o universo, ele sempre encontra o caminho. E o caminho que o universo encontrou pra Toff, criando esse paradoxo infinito no plano do Griel, é justamente eliminar ela da equação. Você sente que quanto mais o tempo passa, quanto mais vocês demoram ali, mais a alma da Toff vai se desintegrando. Ok. A cada turno, a Toff vai sofrer 3d6 de dano. Ou melhor, vai perder 3d6 pontos de vida na alma dela. Se zerou, já era Toff. Beleza. Fudeu tudo. Além disso... Assim, pessoal, a gente tem um agravante ainda. O universo tá consumindo a Toff, então se a gente não agir rápido, a gente vai perder ela pra sempre. Bom, vocês têm que cumprir algumas tarefas básicas pra conseguir trazer a Toff. Primeiro, vocês têm que localizar a alma da Toff. Ok. Certo? Não uma alma que já passou por aqui, mas teoricamente a alma presente. Vocês têm que localizar ela. Vocês têm que dar um jeito de parar essa alma pra ela parar de ficar se deslocando, porque ela fica pulando o tempo todo. Vocês têm que tentar, de alguma forma, curar a loucura dessa alma dela. Ou pelo menos estabilizar pra que a Toff possa retornar ao corpo, porque vocês sabem como funciona a ressurreição. Se a alma não desejar, ela não volta pro corpo. Uhum. E por fim, vocês têm que conseguir colocar a alma no corpo dela. Ok. Certo? São quatro tarefas. Uhum. Vocês têm que ter um sucesso em cada uma dessas tarefas, ou seja, quatro sucessos, antes de terem três falhas. Ok. Três falhas é falha total. E a cada turno, a Toff ela vai sendo consumida mais e mais pelo universo. Beleza. Certo. Toff, você tá nessa loucura insana, e eu não sei de que forma seria possível você auxiliar o grupo nessas tarefas que eles estão fazendo. Eu não sei, eu não quero saber. Você que lute pra isso. Justifique de que forma você conseguiria ajudar o grupo nessas tarefas aí. E você os auxiliará. Uhum. E aí vocês vão me dizer de que formas vocês vão trabalhar essas quatro tarefas para conseguir os quatro sucessos que vocês precisam, sem ter as três falhas, e liquidarem de vez com a Toff. Achar a alma. Parar a alma, né? Para de correr, filha da puta. Curar a insanidade. E botar no corpo. Ok. Ideia? A única coisa que eu fico em dúvida é se o meu conhecimento ele é atribuído ao meu corpo físico, à minha mente, ou ele se expande para minha alma? A sua consciência. A sua consciência, quando o seu corpo desaparece, permanece na sua alma. Então, minha alma é consciente. Eu consigo pensar nas coisas como se eu tivesse encarnado, certo? Sim. Beleza. Então, com essa consciência, então, eu quero utilizar o poder máximo do monge místico, que é a regência espiritual. Onde eu uso meu próprio corpo como chamariz e uso a minha alma como alvo, fazendo com que eu convoque ela nesse plano de existência, nesse tempo atual. Não entendi. Manda a habilidade aí pra eu tentar entender. O que a habilidade faz e o que você tá tentando fazer. A mandada é. Ok. Chegar às almas, blá blá blá. Capaz de julgar os atos das almas, punir. Você vai se punir, legal. Fazê-las reencarnar ou direcioná-las para algum plano pós-morte. Tá. O que eu quero fazer, basicamente, é convocar minha própria alma, tá ligado? Eu mesmo vou me convocar. Eu sei que meu corpo tá ali. Então eu quero me convocar, fazer com que ele... Não que ele entre nesse corpo, né, no meu próprio corpo, mas sim que ele seja invocado ali mesmo, tá ligado? Tá, seria algo mais ou menos parecido com reencarnar. Tá, é possível, mas temos um porém. Antes de qualquer coisa. Primeiro, a Toph, ela tá num estado, nesse momento, que ela não consegue reconhecer o corpo dela, não consegue reconhecer a si mesma, não consegue reconhecer as pessoas que estão ao redor. É insanidade pura. Tá? A partir do momento que o grupo conseguir cumprir essa tarefa de curar a loucura da Toph, você pode entrar com isso aí e auxiliar. Beleza. E vai auxiliar bastante. Ok. Beleza? E aí, gente? Basicamente, a gente tá fazendo um desafio de perícia. Quem jogou Tormenta 20 ontem lembra disso já. Quem já jogou Tales from the Loop sabe como é que funciona. Quem conhece a quarta edição sabe como é que funciona também. Okay. Tá? Vocês têm as fichas de vocês à vontade pra vocês me justificarem o que vocês querem fazer. De acordo com a ação, é uma dificuldade ou mais baixa ou mais alta. Né? Quanto mais próxima da solução do problema de fato, menor vai ser a dificuldade do teste. E aí vocês vão rolar esses testes. A opção ajuda, né, a ação ajudar é válida nesses testes, tá? Uhum. E a ação ajudar, além de rolar com vantagem, né, vou deixar pra vocês escolherem aí, tá, qual opção vocês querem. Tem a regra básica do D&D da quinta edição, que você faz o seu coleguinha jogar o teste com vantagem. Legal. Eu só não quero, não. E aí, se vocês quiserem, vocês podem utilizar também a regra do Tormenta 20, que é vocês fazerem um teste com dificuldade um pouquinho menor, talvez na mesma perícia, mesma habilidade ou não, tá? E esse teste que você faz, ajudando a pessoa que tá fazendo a ação, você vai dar bônus para essa pessoa. O bônus vai ser mais um para cada 10 pontos que exceder a dificuldade. Então, se um teste for 30, você tirou 30, dá mais 1 pra pessoa. Tirou 40, dá mais 2 e por aí vai. Então vocês escolhem de que forma que vocês vão ajudar. Dando bônus ou dando vantagem. E aí, o que prefere? Dar bônus? Na hora que vocês forem fazer, quem for ajudar, escolhe. É, eu prefiro sempre que, pra mim, deem bônus e não vantagem. Porque vantagem eu já tenho. Não, então eu posso dar bônus pra Ciere ajudando ela a encontrar a alma real da Toph, não só os relances da alma dela. Certo. Ó, o que que eu penso? Como a gente vai ter que fazer uma ação conjunta, todos nós, e a Toph tá se movendo no espaço-tempo, pra gente conseguir fazer um sincronismo, eu pensei da gente brevemente, vou frisar o brevemente aqui, tá? Juntar as nossas mentes. Pra gente ter uma pequena noção, por exemplo, assim, porque se eu acho, por exemplo, vamos supor que eu ache a Toph com a Runa da Alma, tá? Em uma fração de segundos, até eu falar pra vocês, tipo, achei, moiou, a Toph já sumiu. Então, se a gente, tipo, juntar a nossa mente, talvez, tipo assim, quando eu perceber, vocês também já vão ter percebido. Então, quem for fazer, tipo, sei lá, um stop time pra alma dela, já vai conseguir fazer sem eu precisar falar, entendeu? Fechou, top. Então pode fazer assim, ó. Quem tiver a runa da alma, da mente, quer dizer, pode ligar as nossas mentes usando a runa. Pra assim, quando a gente usar a runa da alma e encontrar essa runa, a alma dela, todos conseguirem ver essa alma e poder ficar sabendo de onde tá essa alma. Isso mesmo. Bom, meu ponto de vista... Muito boa, muito sagaz da inspiração. Em relação à alma da Toph, bom, eu vou te dar a noção, assim, mais ou menos, a respeito do espiritismo. Minha família sempre falou que, a respeito de velas, elas tendem a iluminar o caminho das almas. Eu acho que isso pode ser útil nesse caso. Se acender uma vela, eu gostaria de acender uma vela próxima ao corpo da Toph, talvez iluminaria e chamasse atenção para determinado ponto. Seria para aquele corpo. Esse pode ser um dos pontos. Põe fogo no corpo que brilha mais. A luz do fim do túnel. É uma chamativa de atenção, já que ela tá meio perdida, ela não sabe muito bem o que fazer. Eu acenderia uma vela e tentaria colocar uma aura de proteção nela, para que as coisas de fora não atingissem, sabe? Com que a alma fosse diretamente para aquele espaço e não se sentisse desamparada ou sei lá. Ou que alguma coisa ruim acontecesse com ela. Seria mais de proteção mesmo. Ok. Muito eu boa. Tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês como vocês desejam parar a alma? Como assim? Seria com o tempo, né? A runa do tempo, no caso. Seria como parar. A alma tá correndo. Como vocês querem parar ela? Parando o tempo no aqui? No momento que nós encontrarmos a alma dela? Funciona, Siri? Você que já usou essa magia várias vezes? Um stop time só se for com a runa do tempo, eu acho que vai interferir nela. Mas é justamente isso. Se fizesse uma jaula, a hora que você vê que ela tá chegando no tempo atual, você faz uma jaula de aprisionamento de alma, por exemplo, e prende ela naquele tempo, tá ligado? Uhum. Pode ser. Igual um Gaka fez. Aí você prende a alma naquele tempo. Sim, é uma ideia. É que eu queria outro tipo de ideia também, porque pro Brad também poder ajudar, porque o Brad não tem as runas. Então pra gente conseguir usar o personagem dele, a gente vai precisar fazer coisas também que não vão utilizar só as runas. Não, eu já não tenho um plano pra curar ela. Pra curar a alma? Aham. Boa, Bradão. Salva nós, nego. Eu só preciso que vocês parem a alma. Ok. Não precisa ser só runas, tá, gente? A magia de desejo não funcionaria, Celerim? É, se eu usar magia de desejo, se alguma coisa der errado, adeus top. E adeus talvez Celerim também. Ou desejos pra Celerim. Do momento que nós conseguirmos parar a runa, a alma dela. Não, eu não preciso de desejo para curá-la. Ok. Ó, vocês então, não beleza. Precisam focar só em perícias, tá? Não, sim. As magias, eu tenho uma magia são coisas que vocês podem utilizar. Dependendo do uso que vocês fizerem, por exemplo, de uma magia, vai funcionar direto. Dependendo do uso que vocês fizerem, pode ter um teste de resistência, um teste de perícia associado a alguma coisa assim. Com bônus, evidente. Tá? Mas assim, criatividade total agora pra resolver essa pendenga. Mas a gente tem noção, tipo, se eu usar uma magia padrão, pode ser que funcione, então. Funciona. O uso de magias é funcional. O uso de magias, o uso de runas. O uso de habilidades simples, por exemplo, vocês podem tentar agarrar a alma da Toff. Eu tenho uma coisa aqui, Jeff, você falou isso, agora eu lembrei de uma coisa. Tá, eu poderia usar o... Cadê? Essa habilidade aqui. Só que usando o ponto heróico, em vez de aprisionar a alma da Toff aqui, pra ela não ficar pulando de plano de tempo. Tô vendo aqui, calma aí. Eu acho que o Celerim deveria voltar a ser bardo e cantar uma música. Pare agora, por favor. Charles. Oi. Eu acho que eu tô no mesmo plano sempre. Porém, em épocas, em tempos diferentes, tá ligado? Não, sim, mas a questão de usar magia é pra aprisionar você e não deixar você ficar... Pulando pra outro tempo, né? Pulando pra outro tempo. Ah, sim. Aí o ponto heróico vai mudar essa parte da magia. Habilidade, na verdade. Eu tava pensando em usar a magia que criou sua habilidade. Só que se a alma estiver voando, eu não consigo, né? Tipo, focar na alma e falar, para. Agora. Olha, essa habilidade que o Murin tá jogou aí, ela vai ajudar, mas não vai resolver. Tá? Hoje a alma da Toffa tá correndo livre, leve e solta por toda a extensão do plano do Griel, quiçá além disso. Tá? Se vocês conseguirem localizar a alma dela com perfeição e lançar essa magia na alma dela, ela vai ficar restrita à área da magia. Tá? Vai ficar restrita à área do efeito ali. Acho que é um círculo de 1,5 metro, 3 metros, sei lá. Tá? Dentro desse espaço contido, ainda vai estar como estava o corpo da Toff, vibrando. Né? Sim, mas aí vai ficar mais fácil. Vai facilitar. Né? Mas ainda tá pulando no tempo ainda. Ainda continua pulando no tempo, só que naquele local físico ali específico. Então vai. Quando vocês fizerem isso, a alma ela não se perde mais o localizar. Vocês sabem que a alma tá ali. E aí vocês vão ter que tentar com tela ali pra não se deslocar mais aí, o tempo. Aí a gente vai ter o direcionamento da alma. Não é 1,5 metro, não. É 18 metros. 18 metros, ok. Ela fica restrita a 18 metros aí, então. Dá pra usar ponto heróico pra restringir essa área, se vocês quiserem. Diminuir ela pela metade, por exemplo, 9 metros. Né, então vou primeiro dar uma interligada nas nossas mentes aqui. Só traça pra uma roda no chão e sabe que a Toff tá ali naquele meio. Uhum. Eu preciso jogar um runa da mente aqui pra interligar com o pessoal? Depende do grau de conexão que você vai querer ter. Quantos por cento de sincronização você quer? Qual a sua taxa de sincronização que você quer com essas pessoas? Qual a profundidade do seu plug de entrada? É que é um SSD, então. Exato, eu quero um SSD, eu quero zero de delay. Zero de delay, beleza. Mas qual que é o nível assim de sincronização que você quer com o pessoal? Né, ao ponto de eles verem o que você vê o que eles veem. Qual a intimidade? Eu pensei em só memórias novas, nada de memórias antigas. É, a sincronização, tipo, é o que for daqui pra frente. Tá, daqui pra entendeu? Frente. Entendeu? Nada de verificar a mente das pessoas. Não, tudo entendeu? Bem. É como se... Tudo bem. Tudo bem. Isso você pode especificar na hora que você ativa o efeito. Mas assim, qual o nível de poder que você vai empregar nisso? Eu vou rolar, vai. Vai rolar? Eu ia ver se dava pra... Eu vou rolar. Eu ia ver se dava pra fazer com o meu, que é 25, mas... Eu vou... Vou rolar, então. Tudo bem. Você que determina aí. Quarentinha. Muito bem. Já fez? Alguém caiu. Quem caiu? Lucas caiu. O Carps. Acho que ele foi trocar de PC, não foi? Sei lá. Pode ser, ele não falou nada aqui? Ele não falou nada em lugar nenhum, acho que ele caiu mesmo. É. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele pra saber. E aí, galera? Que isso aí? Mano, que engraçado. Mandar no grupo mesmo. Então, beleza, as mentezinhas interligadas. Já fez? Certo, mentes interligadas. Vocês conseguem se comunicar telepaticamente. Tá? Mais que isso, vocês conseguem pensar o que o outro pensa. Vocês conseguem antever os movimentos de uma outra pessoa. Porque suas mentes são uma agora. Vocês sabem o que a outra pessoa vai fazer. Ótimo. E tá bom, né, galera? Ué, não consegue fazer isso aí com o corpo da Toff? Colocar o corpo dela também? A consciência não, mas a mente tá ali. Não, a mente seria a sua alma, né? Que é a consciência. Não, mas então, a consciência é uma coisa, a mente que eu digo é outra, tá ligado? Vocês estão interligados pela mente, pelo consciente atual, né? Vocês não estão ligados pelo subconsciente, nem lembranças antigas. Mas eu tô falando assim, colocar o corpo dela em sintonia com o de vocês, pode ser que seja um catalisador para direcionar a alma dela. Pode fazer isso se quiser, ser. Só, é só um parêntese só. Uhum. Sim ou não? Não. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. Perdão, vai ser divertido. Porque a gente vai sofrer a mesma coisa que a Top tá sofrendo. Você acha? Ninguém é obrigado. Também tá ligado? Ninguém é obrigado. Eu só joguei, só falei. Vocês não são obrigados a catar. Não, sim, é que eu achei interessante, Di. Não, tudo bem, mas tipo assim, é uma votação. Não tem eu só você. Interessante. A não ser que você queira. A não ser que você queira fazer e foda-se. Aí o pessoal vai ter que, né? Aceita. É que, fim da tem campanha. A chance dos dois. Tem os dois lados, né? Tem um lado bom que fica mais fácil de ver a Top e um lado ruim. A gente também aprende o que a Top tá aprendendo. Pra ser louca? É. Eu acho que não, porque não tem uma ligação ainda. Não, mas se a gente conseguir fazer a ligação. Então, vocês fazem a ligação só pra poder. Vocês usarem o corpo dela, igual a Dê tava falando, sobre o negócio da vela e tudo mais. A hora que o corpo, a hora que a alma for entrar no corpo, vocês cortam essa ligação entre ela e vocês, tá ligado? Pra vocês não absorverem toda essa informação. Porque o corpo agora é só um corpo inerte, tá ligado? Teoricamente não vai ter o pensamento do corpo da Toph, pelo que eu entendo, né? Se não tem pensamento, a gente não se beneficiaria em nada disso. É isso que eu tô pensando. Acho que eu vou deixar de fora. Deixou o Toph de fora? Isso. Ok. Voltei. Aê. Beleza, almas interligadas. Vocês sentem... Mentes. Vocês pensem... mentes interligadas. Vocês pensam o que o outro pensa. Vocês sabem exatamente o que a outra pessoa vai fazer. É como se vocês fossem uma coletividade. Tudo ele é feio. Ai, que legal. É como se vocês fossem literalmente ele é feio ou Borg. Vocês são uma coisa só, uma mente só agora. Então vamos lá. Bredão, você vai curar a mente da Toph, né? Uhum. O Murray vai prender ela num pequeno espaço. Certo. Prendendo ela no primeiro espaço, já dá pra tentar curar a mente. É. Aí o movimento fica pequeno ali, dá pra mirar. Desculpa, Ariel, não entendi você. Eu vou ajudar com a runa do tempo, tentando desacelerar ela. Runa do tempo, ok. Sim, acelerar o tempo. Então eu localizo ela com a runa da alma. Vai localizar com a runa da alma? Ok. Isso. Então tá, a ordem seria se ele... Murren, Griel, eu. Isso. Perfeito. Ok. Toph. Enquanto isso, mais... Denise vai estar fechando lá o corpo da Toph pra não acontecer nenhum problema. Isso mesmo. Ok. Dica na cozinha. Então, Denise primeiro. Já tinha não, o dela tá acontecendo a todo tempo, né? O dela é contínuo. Sim. No caso, eu queria fazer pra ela. Enquanto eu acendi a vela, eu queria fazer uma runa, uma aura de proteção. Uhum. Deixa eu ver qual que eu uso. Usa a proteção contra a morte, assim, só por via das dúvidas. Ah, que boa! Ganhou uma inspiração. Pensei, essa foi muito boa. Eu pensei em usar a aura de proteção. Ou não? Não, isso aqui é a minha aura mesmo. Alguma coisa mesmo pra... Pra dar bônus, alguma coisa assim, pra que ela não perca mais vida. Deixa eu ver se eu tenho. Então, você tem aquela aura da vida, que o PV não pode reduzir do menor que zero. Isso, eu quero isso. E tem a proteção contra a morte, que é a primeira vez que cair a zero, anula. Sim, isso é verdade. Eu quero essa proteção da vida aí. Vou usar nela. Agora certo. Tá acesa. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. E eu pensei em colocar o meu anel do gato. Aquele que... Da vida, isso? O anel das nove vidas? Isso, ele mesmo. No dedo dela. Isso, vou colocar no dedo dela. Acendi a vela, fiz a aura de proteção. E tô ali ao lado, pra cuidar do corpo dela. Eu tô ali à frente. Se acontecer alguma coisa, eu tô ali. Ok. Vou fazer minhas orações pra fazer com que ela tenha visão do caminho, mas pra auxiliar. Uhum. E é isso. Joia. Bom, vamos lá então. Muito bem. Lisbeth Fire começa a fazer esses preparativos no corpo da Toph, ao mesmo tempo em que a Ciri liga as almas de vocês. E aí vocês escutam um grito agonizante da Toph, tomando mais 6d6 de dano. Dois turnos, perde 6d6 aí. E agora, qual vai ser a próxima ação? Primeiro é a Ciri localizar a alma. Então, Ciri, localize a alma dela. De que forma você vai localizá-la? Da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Runa da alma? Runa da alma. Vou pegar... Não sei se pra facilitar a minha vida, eu vou... Com a mão no corpo da Toph ali, que eu acho que vai ter uma ligação com ela. Eu vou meter bala. Tá. Usando o corpo da Toph pra tentar ter uma ligação... Com a Lisbeth fazendo a velhinha ali e tudo. Isso. Certo. Tem mais 3 de bônus no seu teste. Tá. Dificuldade 30 com a runa pra localizar a alma da Toph. 30? 30. Tá fácil, hein? Ganhou o bônus do tocar o corpo, ganhou o bônus da Lisbeth. Tá fácil, esse tá fácil. Não, tá fácil. Eu tenho que tirar 2. Mamão com açúcar. E 16, 16. Ok. A alma da Toph passa. Você foca nela ali. A alma da Toph passando numa velocidade estupenda assim, diante dos olhos de todos vocês. A ação da Ciri valeu pra todos vocês. Todos vocês sabem exatamente onde a alma da Toph está nesse momento. O que vocês fazem? Agora, faça uma coisa boa. Tá, eu vou lançar a âncora dimensional. Âncora dimensional. Perfeito. Tá, jogou a âncora dimensional. No caso, seria a Toph que teria direito a fazer um teste de resistência, né? Pra resistir a essa âncora dimensional. Acordada. Deixa eu ver como isso seria. Pensei de carisma, conselheiro de magia. Tá, âncora dimensional, você joga, travando a Toph ali num espaço de 18 metros, né? Isso. Tentando limitar ela. Eu vou... Ô, Toph... Você, joga aí um save and throw de... Aí fodeu. Qual que é pra... Carisma. Da âncora direcional. É, pra resistir a seu CD de carisma, Murray. É um save and throw de carisma. Tá, peraí que eu tenho que abrir a ficha do lobo, que eu tô como lobo. Vê qual que é a dificuldade não pra resistir. Não sei se muda muita coisa, mas... Um 2 no dado, né? Um 14. Então vai passando, gritando. E aí o Muri forma aquele círculo arcano no chão ali, né? Uma coluna de luz esverdeada cercando a Toph. Ela vai com tudo em direção àquela barreira. E qual que é a dificuldade? Peraí que eu vou falar aqui, peraí que eu tô pegando. Dificuldade, aqui. dificuldade. Aqui é a runa da velocidade. Qual é o atributo que você tem? Carisma eu tenho 2. Não, mas é qual é o atributo que você usa? É... Sabedoria. Quanto você tem de sabedoria? 5. 5. 5 mais 10, 15. Mais 5, 20. Mais 8... Dá 23, não é? 28 seria, acho, não é? Olha aí, só 28. Ah, é, tem mais 10 do bagulho. Olha, é 13 atributo. É, não, tá ó, errado. Na ficha dele tá dando 23 aqui, ó. É, mas eu não tenho. Tem o. A proficiência soma? Soma, já tá somado soma. Certinho aqui na ficha. Ah, então tá 23. Eu acho que tá faltando 5 da cachoeira no dele só. Falta o 5 da cachoeira, falta, certo. É. Então vai pra 28. 28. Toff tirou 32. Pô, mas... É, tá certo, meu atributo é 7, mas eu tô levando o ponto heróico aqui, então. Então gasta seu ponto heróico. Pra ganhar uma resistência, é... Nossa, mas tem que tirar 5 no D6, hein? Não, mas é não, eu posso pegar o negócio lendário, filho. Mas o que que vai adiantar? Não, ele tem que fazer, né? Ele vai ter que... É ele que fez o teste, não é você? É. É... O teste foi da Toff aí, essa foi a dificuldade. E aí vocês veem, a Toff ela vai com tudo, tum, se choca com tudo naquela barreira de luz verde do Murin, né? Volta pra trás e na outra direção se choca. E aí vocês começam a ver aquela barreira lá rachando, rachando. Vai lá, Murin, gasta o ponto heróico aí. Faça suas ações antes que eu declare uma falha. Tô, tô tentando puxar o ponto heróico aqui pra rolar. Posso tentar, viu? O que que daria pra rolar aqui? Um D6? D6, ponto heróico é um D6 a mais. Tá, depois eu jogo com o terror. Pra aumentar a dificuldade. Devia ter gastado antes pra fazer me rolar com desvantagem, né? Mas tudo bem. Ele não conseguiria sim, usar... Sim, mas é como ele já rolou, né? Então. Não conseguiria usar... Acho que não deu. Inspiração pra jogar com vantagem? Não, porque é o Dick que faz o teste. Ah, mas falhou. Deu 3. É, poderia usar a inspiração reversa, né? Da inspiração por Murin pra aumentar a dificuldade. Porque o Murin que ele tá tentando ali concentrar pra impedir a Toff de romper aquela barreira. Ela tá... E rachando aquela coluna de luz esverdeada que o Murin criou. Vai ficar nisso mesmo? Ah, eu não sabia ter inspiração em reverso aí. Não, se o menino me ajudar, vai ter que ficar nisso. Não, ele gasto, acabou de entrar, aumentou em 3 a dificuldade. Se eu puder gastar a inspiração inversa, eu acho que eu vou usar, né? Óbvio. É que eu também nem sabia disso aí, senão eu também tinha usado. Você acabou de inventar, caralho. Então, vai, quem vai gastar? Você vai gastar pra dar pro Murray, Odi? Lógico. Você vai ter um breve momento de sanidade e falar assim, eu tenho que ficar aqui. Eu posso me fugir. Eu vou ser cuzão. Alguém vai ter que me convencer a usar essa inspiração reversa. Agora eu vou dar um de mestre. Eu vou ser cuzão. Você quer viver? Eu quero viver, mas eu tenho que, justificar então, isso aí também, né, velho? Tem que alguém tem que justificar. Isso é muito fácil eu falar, ah, beleza, ó, tô jogando um negócio aqui e. Foda-se. Lógico que eu quero viver. Louco. Tá lá, quase rachando a barreira, Murin, ele sentado ali na concentração, Murin, tentando segurar a Toff. Eu vou. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele vai lembrar dos momentos. Tentando... Não sei se a Toff não tá. Interligada mentalmente com a gente, né? Não. Não. Então eu vou falando os momentos bons que a gente passou junto pra tentar ver se a alma da Toff lembre desses relances, né? Tem esses momentos e ela tem um breve momento de sanidade e fica estática no momento ali da que eu lancei a magia. Uhum. Vou falar do nosso treinamento, do momento que eu ensinei ela a usar a fúria. É 6 segundos você tem que só te falar, não é um textão, não. Não, sim. Eu vou lembrar isso aí. Do nosso treinamento. Eu não vou, tipo, ficar falando assim, porque eu não vou conseguir falar. Lembrar não adianta nada. Toff, lembra que eu te carreguei no colo? Ele vai falar. Eu vou gastar a inspiração pra jogar com vantagem, eu peço. Fala isso, os momentos que nós passamos junto. Vantagem. Eu vou falar assim, tipo, tem muito o que falar na hora, mano. Se for falar, vai passar de 6 segundos. Tipo, lembrar, só lembrar, não vai adiantar nada porque ela não tá ligada com a gente. Só exato. Falar. Não ajuda nessa ação ali de manter ela fixa. Se vocês não tiverem nenhuma outra coisa, gastar um ponto heróico, nada, então, tipo, a ação do Murray vai ser uma falha. Com ela, falar, se alguém tiver mais alguma coisa pra poder somar com isso, ajuda. O Murray vira e fala, Toff, lembra-se dos nossos últimos momentos juntos. Lembro. Bum! Filha da puta. Nosso treinamento, filha da puta. A Bela da Mesbit não ajuda em alguma coisa? Ou foi só o mais 3? A Bela da Mesbit tem o bônus ali pra Sierra. Tá, dá mais um pro Murray. Pronto. Aumentou a dificuldade em 1. Falta um. Ela tá passando ainda. Aí tá empatado. Cara, vocês ajudar também, porra. Eu já ajudei, eu te dei um de bônus. Sim, mas tem mais gente pra poder ajudar. Alguma olha, outra posso, coisa? Dou-lhe uma. Posso ajudar em outra coisa? Vai. Diga. Vocês estão todos ligados pela mente, certo? Uhum. A Cieira e eu tivemos essa mesma partilha de pensamentos, lembranças e tudo mais. A Cieira, ela pode usufruir das lembranças da Toph e pegar uma coisa muito íntima e usar isso a favor de vocês. Minha memória é muito forte. Sim. A Toph, vocês sabem, a Toph é movida por esses sentimentos. Tá ligado? É esse tipo de coisa que faz com que ela pare e pense. Uma sugestão? Não tem algum cheiro que a tua filha. É, eu tava precisando de um cheiro também. Ela é com uma... perfume da mãe dela. Não. Gente, todas essas ações são legais, mas eu acho que essas ações elas são mais válidas na ação do Celerin de curar a loucura dela. Não agora de deter ela num ponto, num local. É. Vocês só precisam chamar atenção, vocês não precisam enfeitiçar ela. É só chamar atenção pra ela se perder. Faz isso agora! Vou dar um urrinho de Tarrasque pra ela lembrar da alminha de Tarrasque que ela sempre teve com ela. Vou dar um urrinho de Tarrasque. Urro de Tarrasque, que urrinho de Tarrasque? Isso, faz o urro. Faz o urro. Faz o urro. Faz o urro! Eu fiz uma barreira ali e me tentou segurar ela. Faz o urro. Se não prendesse. Nenhuma ideia? Dou-lhe duas? É que assim, Jeff, a minha própria ação de runa já ia ajudar nesse ponto do murinho, eu acho. Porque que eu falo não, assim, é que eu tô tentando facilitar a sua, porque antes você ia ter que parar o tempo por completo. Agora você vai parar o tempo só numa área de 18 metros. Mas eu não quero parar o tempo vai dar ruim, mas o que eu quero fazer é diminuir e desacelerar, mas muito, muito mesmo. Então, eu tentei restringir a sua área pra você não se exaurir. Então, mas eu acho que enquanto tiver naquela caixinha já dá pra fazer, pô. Porque se eu diminuir o tempo, ela vai ficar lenta. Você quer você dar bônus pra eles e não ele dar bônus pra você? Eu não sei, porque eu não entendi o que o Bradão tinha pensado mesmo. É que eu pensei que em vez de você desacelerar o tempo no plano inteiro, o que vai ser uma confusão danada. Você desacelerar você teria uma área de 18 metros só pra desacelerar o tempo. Mas não precisa de 18 metros, qual que é a área que o Carpa fez aí a barreira? 18 é 18 metros a barreira dele. Só que ela tá sendo destruída. Pronto, é. Então é isso, gente. É isso que eu quero dizer, entendeu? Só que, tipo, a minha ação não tem como ajudar o Muri a manter a barreira, entendeu? Então, é exatamente isso que eu tô pensando. A sua ação vai ser pra me ajudar. Porque só nesses 18 metros ainda assim eu não consigo ver ela. Sim. Então tá. Então a Toph ela vai. Dole 3. Estoura aquela barreira. Estoura aquela barreira que o Morin criou. Tá? Infelizmente. Vou computar uma falha aqui. Ela continua correndo, correndo, correndo, correndo, correndo. Até passar a vez de todo mundo. Vocês ainda estão enxergando a alma dela conforme a série localizou. Tá, eu vou cair de joelho, Jeff. Deixa eu dar uma chorada aqui. Só uma chorada que eu acho que é válida. Já que a gente tá com as armas dos nossos pensamentos ligados, eu acho que faz muito mais sentido a barreira do Murin quebrar no final da ação de todo mundo, porque teoricamente a gente agiu em simultâneo, né? Não, porque se quebrar no final da rodada inteira, ela vai dar bônus pra você. Então, entendeu? É que, tipo, agora. Beleza, vou fazer agora. Agora não tem mais como fazer numa área pequena, tem que fazer no plano inteiro, entendeu? Então, o que vai acontecer é que a dificuldade vai ser maior. O bônus que a ação do Morin te daria não vai existir. Entendeu? Entendi. Mais ou menos. Tá, ele tava fazendo uma magia. Tá. Que não ia paralisar a Toph totalmente. O que é ação de ajudar e o que é ação de teste tipo real. Ó, vocês precisam parar a Toph completamente pra trazer ela pro corpo dela. A ação que o Murin fez, essa magia, não para ela completamente. Põe ela restrita num espaço fechado. Mas ela não fica parada. A sua ação, sim, paralisa ela completamente. Pra vocês desenrolarem as outras ações. Então a ação do Murin facilitaria a sua ação. Eu consegui prender ela, mas não consegui segurar. O Murin seca e você agarra, entendeu? Não exatamente. Por exemplo, se ele tivesse tido sucesso Ele daria bônus pra mim ou seria um sucesso? Daria bônus pra você. Por exemplo, em vez de ser 80 a sua dificuldade, ia ser 25. Então a ação dele não era... De novo, então... Assim, a minha dúvida é, não tem ações que a gente vai fazer pra ter as três falhas ou os três sucessos e ações que vão pra ajudar? Ou toda ação vai contar pra três falhas e sucessos? Não, ninguém decidiu fazer ação de ajuda, Ariel. Cada um vai fazer uma ação, literalmente. Exato. Só que algumas ações automaticamente vão beneficiar as ações de outros. Mas ninguém escolheu fazer a ação de ajuda, entendeu? Exato. A ação dele é cercar ela, colocar ela num espaço menor. Restringir ela num espaço menor. O modo que eu tenho pra ajudar é esse, porque eu não tenho força pra fazer nenhum, usar nenhum tipo de poder de runa e eu também não tenho runa. É que eu achei estranho. Que utilizo pra prender ela em algum ponto. É, que valia o mesmo, valia os dois, né? Então se tivesse passado, seria um sucesso na contagem, então ele também seria um bônus. Sim. É, só tem o runas dos elementos, né? O Murray fez tudo certo, a única coisa errada que ele fez foi não fechar a gaiola, o hamster escapou. A galera eu não tive força, eu tô fudido e mal pago, eu não tive força suficiente pra segurar, vamos dizer assim. Tá certo. Então vamos lá, prossegue. Que é auto-explicativo. Prossegue. Griel, você vai paralisar ela então com a runa do tempo? Vou, só que agora eu tô confuso aí no... Agora você tem que fazer um predict de onde ela vai tá andando. É, entendeu? Eu, tipo, sei lá, confuso. Tá acontecendo tudo aqui. Você tá vendo que ela vai estourar um negócio. Você faz Ariel, um é simples, ó. Tem uma pessoa passando correndo na rua. E aí o Lucas foi lá na frente e fechou a rua pra pessoa não correr mais. Sim. Botou uma cerca. Só que a pessoa pulou a cerquinha. É isso que aconteceu. Se a você pessoa não tivesse pulado a cerquinha, você alcançaria mais fácil. Como a pessoa pulou a cerquinha, é um pouquinho mais difícil você alcançar. Então vou pensar assim, vou trocar a pessoa por um gatinho. Aí correndo. O Carpa foi lá e entrou na frente. Eu sou o policial que tava lá. Deixa eu ver se o cara vai parar de pegar o gato. Não pegou. Beleza, agora eu vou. Aí eu vou correr. Entendeu? Eu achei, tipo... Bom, beleza, eu vou tentar parar a plana inteira então, Jeff. Se eu não posso usar a barreira do carro, eu vou parar o plano inteiro. Certo. Parar o plano inteiro ou parar a TOF, né? Você tá querendo parar a TOF, não necessariamente seja o plano inteiro. É, mas a área de abrangência tem que ser o plano inteiro, então, né? Certo. É, mas em termos de roleplay, é isso. Você tá parando o tempo no plano inteiro. Certo? Então tá. Não afetaria as nossas ações também, ele parar o tempo aqui? Não, ele pode escolher os alvos que não param. Não, ele escolhe. Ele tem controle sobre isso. Ela tá sobre o efeito da runa da velocidade, certo? E se a gente usar a runa da velocidade, pode diminuir a velocidade. Mas então, Denise, olha o que eu falei logo no início da minha ação. Tipo, velocidade nada mais é do que a distância percorrida pelo tempo. Se você mexer no tempo, você mexe na velocidade. É. Exato. Entendeu? Exatamente isso. É, na verdade, um jeito mais fácil de mexer na velocidade, porque a velocidade é uma composição de dois termos, né? É, o Murray tentou mexer na distância, ele tentou pôr um muro na frente, não deu certo. É isso aí. Tá. Foi fraquinho, foi devido. Então, teste da ronda do tempo, sem bônus nenhum, que a torta livre, leve e solta, dificuldade 45. Eu acho que tá fácil, tem hein? 20, tem que ter um 20. Um 20? Eu nunca sei que... Eu uso um ponto heróico pra... É 25 o seu bônus, né? Tem, eu tinha visto. 35 o valor da minha runa inteira. Pra passar de 35? O bônus então específico é mais 18 o modificador. Então tem que tirar só mais 10. Só 10. Ah, é a velocidade que é 25, tá certo. Ah, então usa uma inspiração pra tirar um 10, hein? Uma inspiração boa. Jogar com vantagem, né? Vai lá, hein? Passando. É, tá assim. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Nossa, nem fudeu. Ah, não. Ela dá aquela friscada no muro. Qual que é a dificuldade? 45, mas você tem 38, você não tem 35. Gelou ali na hora que viu o dado, hein? Dois. É porque o dado quinou no outro, vocês viram, né? Tava no 16, ele bateu e foi andando pro 9. Caramba, que sustão que deu agora, né? Tá. Toff estoura a barreira do muro e ela vai correndo, acelerando, acelerando, antes dela acelerar de novo o movimento dela e desaparecer da vista de vocês. Você lança o poder da runa do tempo, reduz a velocidade do tempo, reduz a velocidade da Toff, e aí a Toff ela para de se mover. Na verdade, ela se move muito, muito, muito, muito lentamente. Tá praticamente parada. Beleza. E aí, Celerinha? Agora você falou que ia curar a cabeça dela. Ia desenlocar a loucura dela, da louca. Eu olho assim pra Piri. Você disse que ela está acumulando conhecimento de todas as coisas que estão acontecendo, certo? Se você apagar minha mente, velho, eu desço aí na sua casa, dou tanto soco no C. Olha, se o Celerinho não fizesse, eu ia fazer, Toff. Sinto muito. Eu vou no Vale do Sol, fio. Cadê? Da delete, mano. Da delete. Contra o T ou contra o A, delete. Formato e aí eu vou usar modificar memória de nível 9. Formato pra apagar toda a memória dele. Sem fazer backup, mano. A memória da Toff, toda a memória depois que ela entrou na fortaleza do touro. Puta que pariu! Caralho! Isso foi genial! Sensacional! Eu queria apagar as últimas 24 horas, não ia nem saber que tava no abismo. Celerinho! Ela entrou na fortaleza do touro, ela perdeu a memória. Inspiração pra você. Não, eu vou gastar 3 pontos de feitiçaria pra você fazer o teste com desvantagem. Pelo amor de Deus, vai. Toff, rola esse teste aí então com desvantagem. É sabedoria. Me falha, por favor. Eu uso um ponto de inspiração pra jogar normal, que os caras cuzão. E aí eu falo, Toff, e Nana não gostaria que você fizesse isso. Volte a si. Você ainda tem uma missão nesse mundo. Que foda. Pronto, tira o trem. Tem mais 2 na dificuldade ainda pelo roleplay, que foi muito foda. Passou, Toff? É isso aí, pessoal. Não. Falhou? Falhou por 10, quase 15. Toff, você volta a si. Você tá estranha, letárgica, mas ao mesmo tempo você sente as suas células vibrando, querendo acelerar além da velocidade da luz. Você olha ao redor e não entende o que tá acontecendo. Você vê seus companheiros ao seu redor ali, você vê seu corpo caído, você tá num lugar estranho, diferente do abismo onde você tava, daquela fortaleza da Mortalha Vermelha, aquela demônia insolente. Você não entende bem o que tá acontecendo. E você começa a pirar, a surtar novamente. Mas... é um surto consciente. O Selenin acalma você, trazendo à sua mente o nome de uma pessoa que é como que se fosse um centro para você, uma pessoa que é muito importante na sua vida. E aí você recobra consciência, vê o que está acontecendo ali e você entende superficialmente o que ocorreu. Você morreu. A explosão do Moore foi mais rápida do que eu. Você morreu, Toff. Você não sabe o que você tá fazendo aí, mas você sabe que você tá morta. Você vê seu corpo, você vê a Lisbeth lá concentrada, uma roda de clérigos ao redor da Lisbeth, ao redor do seu corpo ali, tentando de alguma forma trazer você de volta à vida. Ok, agora é a hora que eu uso a minha regência espiritual. Certo. Eu entendo, eu sei o que tá acontecendo, eles querem me trazer de volta, e eu uso meu conhecimento no plano das almas, onde eu sou praticamente uma deusa. Certo. E me direciono até o meu corpo. Ok. Perfeito. O seu corpo, ele abre a boca, abre os olhos, emite uma luz. Uma luz que se avoluma, se agiganta com a chama da vela que a Lisbeth acendeu, que vira como se fosse uma fogueira ali. E aí você sente sua alma sendo atraída, tragada em direção ao seu corpo, Toff. Você vai sendo puxada em direção ao seu corpo. Conforme isso vai acontecendo, os clérigos eles vão conjurando magia de ressurreição. Eles colocam um diamante gigante em cima do peito da Toff, assim que ele começa a derreter, desintegrar, virar poeira que vai sendo absorvida pelo corpo da Toff. e a alma da Toph, vocês todos vão enxergando, a alma da Toph penetrando lentamente no corpo dela, porém vibrando ali, vibrando, né, querendo sair ali do corpo da Toph, né, por conta do deslocamento temporal, por conta da alma dela tá fora de fase com o corpo, por causa da runa da velocidade, tá? Vocês precisam de um último teste para conseguir fixar a alma da Toph no corpo. Uma última ação, e vocês conseguem fazer isso, e essa última ação ela se beneficia de todos os bônus que a Lisbeth conseguiu aí, e tem um bônus extra que ela deu, que nem ela sabe disso, e que resolveu um problema aqui que de forma espontânea. O que, que vocês fazem? Acho que você, Lisbeth. Talvez, sei lá. Bom, deixa eu ver o que dá pra fazer. Eu não sei muito bem o que fazer. Eu ainda tava comentando com o Dia a respeito se ele tinha ainda a boneca da Tabata, né? Ah, a boneca da Tabata acho que foi embora, né? Eu acho que ele chegou a doar ela. Vou entregar o ouro, então. Você pode fazer um teste de arcana ou um teste de religião. Dificuldade 35. Jogando com vantagem, pelo poder que a Toph usou. Com mais 2 no teste, por causa da sua vela. Com mais outros 2 no teste, por conta do auxílio de clérigos e tudo mais que tá ali. Certo. Deixa eu ver quanto que eu tenho de arcana. Ou religião. Não, tem um pouquinho, porque eu não tenho proficiência em religião. Vocês podem ajudar nesse teste, gente. Arcana eu tenho 5, religião também. Aliás, não, todo mundo fez ação, né? Teria que gastar um surto de ação pra prestar ajuda pra ela. Eu poderia jogar... Eu tenho surto de ação, como é que eu poderia ajudá-la se eu usar o surto de ação? Você pode usar ou arcana ou religião mesmo. A dificuldade é mais baixa no seu caso, tá? E pra dar mais bônus pra ela ainda. Ou qualquer outra perícia que se enquadre nessa ação que ela tá fazendo ali, tá? Que você vai rolar com uma dificuldade mais baixa também pra dar bônus pra ela no teste de arcana ou de religião. A Lisbeth, nesse momento, ela tá cercada de clérigos. Os clérigos orando ali pra Toph. A Lisbeth, ela orando junto com esses clérigos, tá? Concentrada, usando a aura dela pra tentar manter o espírito da Toph no corpo dela, tá? E aí o corpo da Toph começa a vibrar e querer escapar, e aí o Griel vai e usa a runa do tempo pra tentar manter a Toph mais paralisada. Eu vou usar, mas não sei se vai ajudar muito. Vai. Eu vou usar o arcanismo aqui. Ok. Não sei se vai ajudar muito. No seu caso, a dificuldade é só 20. 29. Eu com desvantagem. Nossa, tirou 2 de 18, que beleza. 2 de 18. Tá, vou dar uma colher de chá. Ganha mais 2 de bônus a Lisbeth, então, no teste dela. Então vai jogar com vantagem. Mais 2 da vela. Mais 2 do clérigo. Mais 2 do Murray. Então, com mais 6 esse teste. Você tem 5, né? Você tirou 19 no dado. Meu Deus. 5 com 6, 11. Eu posso fazer uma coisa? Dificuldade é 35. Eu gostaria de usar... um ponto heróico, pra jogar esse teste mais uma vez com vantagem. Eu conseguiria? Mesmo antes de saber o resultado? Posso dar uma sugestão? Usa inspiração pra jogar com vantagem, caso não passe. Já que você tá pensando que ela tá no ponto heróico, você pode escolher o ponto heróico pra usar qualquer habilidade de qualquer pessoa, certo? Certo. Tem uma habilidade de ranger que chama presa extraordinária. Que no caso do Ranger, né? Faz um teste do meu nível de Ranger, de sabedoria. Se eu passar, eu posso somar meu bônus de Ranger em qualquer teste que eu fizer. Quaisquer teste até o final do turno. Eu acho que você pode usar e adaptar para o seu caso de paladino. Vocês estão com as mentes conectadas. A Lisbeth pode usar esse poder do Grial. Sim, seria melhor. Seria ótimo, porque meu ponto aqui não vai adiantar muita coisa. É, porque aí você vai somar tipo 30, você tem quanto? Qual que é a sua classe mais alta aí? A minha classe mais alta é de força. Não, classe. Paladino full. Então você tem 30, se você passar um teste, você ganha mais 30 num teste. E é um teste do quê? É, no meu caso é um teste de sabedoria, mas sabedoria. Acho que seria... Sabedoria pra ela também. Pro... Certo. Ah, então... Sabedoria ou carisma, né? Qual que é o mais alto do paladino aí? É carisma, né? Carisma. Então carisma, no caso dela. E aí dificuldade 30, no caso, né? É, joga um teste de carisma, dificuldade 30. Certo. Vamos ver se vai virar, meu Deus. Nossa, ainda bem que você não foi o outro. Teste, 2,18 ainda. Pronto, agora você adiciona mais 30 no seu teste. Tá mamão, né? Tem mais 30 com mais 11. Agora... 41, né? Acho que passou. Eu acho que passou, né? Se fosse Tormenta 21, ainda seria falha. Certo. Lisbeth se concentra ali, expande a aura dela. A alma do corpo, a alma da Toph baixa no corpo dela. A Lisbeth se concentra, expande a aura dela, o corpo da Toph começa a brilhar, flutuar, emitir luz saindo da boca, olhos, nariz, ouvidos. E aí a Toph, ela dá um grito sufocado. Fecha os olhos, a boca. O corpo dela cai no chão. Quando o corpo da Toph cai no chão novamente, o corpo dela está respirando novamente. E a Toph abre os olhos lentamente, recobrando a consciência, finalmente. Me joga no chão de cansaço, tipo, graças a Deus, acabou. Dá uma sentadinha. Graças a Deus, acabou. Muito bem. Bom, Toph, você está de volta. Você voltou do mundo dos mortos. Sem entender nada. A última lembrança que você tem, Toph, é vocês chegando de barco na Fortaleza do Touro. Quando vocês desceram do barco, começam a subir as escadarias, e aí vem aquele verme ambulante, né? Vocês lutam contra ele, e aí você lembra de você chegar na porta assim da Fortaleza do Touro, e não lembra mais nada dali pra frente. Uhum. Onde é que eu tô? Eu morri? Morreu, mas a gente trouxe de volta. Que lugar que é esse? Esse é meu plano, Toph. Gente, por que não tá lembrando das coisas? Ah, verdade, a gente sabe que a gente tá ligado. É, Toph, você não se lembra? Nesse momento o homem tá assim, ele. Tipo, pode parar, né? Já deu, né? Chega, né? Corta aí, corta. O que aconteceu? Aliás, não, olha pra ele, deixa ele estar pra parar, eu penso, Siri, você não consegue conectar a Toph também? Não. Eu penso, você sabe, não? Por que não? Ela não pode saber disso. É, não, eu desfaço, eu desfaço. Porque se ela souber, isso pode voltar. Como assim? É a dona de Doctor Who. Uma memória que você não lembra e que fazem você ouvir ela, às vezes pode dar gatilho e ela voltar, entendeu? Mas foi apagada, certo? Foi alterada. Gente, vocês querem lembrar disso agora? Foi alterada, não foi apagada. É. É. Sabem que vocês estão falando de coisas que podem dar um certo gatilho. Então, vocês estão conversando na mente, ô Champ. Vocês não estão falando. Ah, tá, ainda não tinha tirado a. Foi bloqueada, porque um remover maldição pode desfazer isso, né? Eu uso um remover maldição, já. Remover maldição. O que aconteceu? Eu lembro que a gente tava com aquele verme maldito lá e aqueles bigatos deles começaram a entrar em mim e eu apaguei. Eu falo pros caras assim, eu falo assim, ó, fala pra ela sem querer, eu joguei aquele negócio de apagar a memória dela um dia, por isso que ela não lembra. É, disso ela sabe, ela vai ficar brava com você, mas... Isso mesmo, vai pau, pode ir. E aí eu desfaço a parada das mentes nossa. Gente, okay. Vocês não vão falar comigo não, por favor? Ah, desculpa, Toph, é que a gente tá meio cansado. Tá indo pra onde? Desausto. Vai lá, Ariel. Esse é o Ariel. Até mais, Ariel. Falou, gente. A gente vai encerrar essa cena aqui, vamos fechar também. Falou. Eu pego, eu dou uma parada, um tapa no celeirinho, tipo assim, fala aí, vai. E eu dou, tipo, um espacinho pra trás, assim. Um pouquinho mais longe da Toph, porque vai que ela tem uma reação agressiva. Ah, Eu sussurro no ouvido da Top. A Siri teve que apagar sua memória. Não grita. Boa. Mas tá com dor de cabeça, menina? Não, é porque minha audição é sensível. Deixa eu levantar. Ai, minhas costas. Parece que eu corri uma maratona. É, você não pode lembrar das coisas. Como não posso lembrar? Eu lembro de tudo. A Fortaleza nos fez muito mal. Então que ficamos assim. Mas vocês chegaram a entrar na Fortaleza? Eu amo a Ciri. Você trouxe o frasco? Eu mostro a bolsinha assim e mostro a runa pra eles. Ah, sim. O atropo não é mais problema, Toff. Ah, droga. Gostaria de ter participado desse combate, mas agradeço por terem tomado conta de mim. Mas eu morri? O Verme me matou? Não, o atropo te matou. Peraí, então eu lutei com o atropo? Isso. Quando que eu não lembro? Vocês não querem que faça. Eu não tô entendendo mais nada. O atropo te matou e aí nós tivemos que apagar a sua memória. Porque ele começou a mexer com uns poderes muito surreais, coisas de deuses. É bom você nem saber o que aconteceu direito. Mas você tem o direito de saber que morreu, então sim, você morreu. Importante que vocês tomaram... Peraí, importante que eu morri, como assim? Não, o importante é você saber que você morreu. Nossa. Porque isso... Menos mal, pelo menos o... Quanto tempo se passou desde que a gente chegou aqui? A gente precisa ir lá na menina, salvar o Muri. Ah, sim. Não passam minutos ainda. Minutos? É. Toff, quando você se levanta assim, cai um monte de pó assim no seu peito, né? Parece pedrinha moída, né? Quando você se limpa assim, você vê que algo incomoda seu dedo. E aí você olha num dos seus dedos, tem um aro de metal todo mole, molengato ali. Como se tivesse derretido, tá até meio quente. Ué? O que é isso aqui? Ah, ele é meu. Você pode me devolver, por favor? Ah, essa aí casou. Já era, né? Peraí, o que vocês fizeram comigo? Eu casei com a tropa? Tô. Ué, quem que são essas duas pessoas no chão aqui? Eram pessoas que estavam lá dentro da fortaleza. Caramba, aconteceu muita coisa então lá dentro, hein? É, eu disse, minutos. Elas estão mortas, peraí. Eu não sinto elas. Acho que uma delas tá morta, só de... Só acho que foi as duas. Foi uma só? Eu não lembrava. Só uma. É que a outra foi jogada lá na casa do caralho também. É. Mas só uma tá morta. Pera aí. Vamos cuidar delas. Depois a gente já vai. Tu já não cuidou delas? Cuidar do Muri. Você tá bem, Muri? Tá sentindo veneno? Eu tô um pouco exausto. Veneno não, mas só tô exausto do combate. Caramba. E eu espero que esteja. Ele ainda não fez o efeito. E eu falo assim, bem bravo, assim, ó. E eu espero que esteja muito exausto desse combate. E vai continuar por um tempo. Mas vocês bastante não estão nem com marca exausto de ferimento? Não, é os clérigos daqui nos ajudaram quando a gente chegou. Os clérigos já estão cuidando das duas elfas. Ah, beleza. Bom, agradeço então a todos que me... que me salvaram. Obrigado, gente. Disponha, só não muito. Que foi isso? Oh. Não, aí eu não posso falar isso porque aí já vai ser metajogo, então esquece. Bem, vamos indo então. Vamos? Certeza? Certeza do metajogo ou certeza de vamos indo? Não, vamos indo. Ah, vamos? Eu tô pronta pra voltar pra batalha. Eu não sei se esse ser aqui está pronto, eu aponto pro Murin. Esse ser aí vai só andar, a gente vai falar com a Mortalha, não é? E a gente tem que tirar o veneno dele, né? Se já tá com o sangue do... Ah, esse daí é a runa que tava sim. Com ele? É. Que isso aí? Que runa que é essa? Pela inscrição parece ser... Ah. Então vamos, né? Esperar vamos. O pessoal... Deixa o Morgan sofrer os efeitos das ações dele. Vamos indo. Então, se reúnam. Griel, não pode não, volta aqui. Já fora que ela fala, sofrer as ações do... Os efeitos das ações dele, ele dá um soco no chão. Morin, bravo. Ele é tudo de bravo, né? De tipo... Eu sei. Morin tá pé da vida com o que tá acontecendo, né? É, o que aconteceu. Certo. Ok. Conseguiu controlar o poder. Beleza. Então eu reúno o nosso grupo. Uhum. As elfas vão ficar aqui. Acho que é melhor, né? Não, elas têm que ir. Elas também estão com veneno, não estão? Eu não faço ideia. A gente não perguntou. As elfas já restabelecidas, né? Elas chegam até vocês. E falam... Ah, bem... Tem um tipo de maldição que... assola todos que chegam naquela camada. É como se fosse a maldição das múmias. Só que... muito, muito, muito mais poderosa. Todos nós estamos contaminados. Eu não sei como vamos nos livrar disso. Talvez a própria Mortalha Vermelha saiba alguma coisa, afinal ela nos enviou pra lá. Então você e obviamente ela sabia desses efeitos. E o nosso companheiro também está nas masmorras dela. A barganha que fizemos com ela era levar sangue do Atrópol em troca de nosso companheiro. Ah. Então vocês vêm com a gente tem que resolver esse acordo também. Eu tiro um pouquinho do... Um pouco, o sangue que eu tirei, dá pra dividir em dois frascos? Dá. Frascos pequenos, dá. Tipo, põe em dois frascos, né? Uhum. Aí eu dou um pra ela, assim, ela não vai aceitar se a gente pagar a barganha de vocês. E eu pego e dou um frasco pra ela. Muito sagaz, muito inteligente. Ela pega o frasco assim, ela olha... Nossa, você é muito inteligente. Obrigada. Ah, agora eu olho pro... os dois ameados. Vocês têm alguma dívida com o Mortal Vermelho? Não. Éramos só escravos daquele que vocês eliminaram. Certo. Então, se vocês desejarem, vocês estão livres. Fizemos nosso acordo. Tiramos vocês de lá. Podem continuar aqui no Reino dos Elfos. Ou... posso voltarmos para a camada lá do Pandemônio, que é onde nós vamos agora, do abismo. E aí, se vocês quiserem viajar para outro plano de lá, é com vocês. Bom, tanto o Mayork quanto o Draconato, né, eles falam... vocês nos salvaram, nós gostaríamos de ajudar vocês. Até que vocês deixem o abismo e aí nós seguiremos o nosso rumo. Se vocês não se importarem, claro. Embora eu acredite que talvez nós sejamos mais um estorvo do que uma ajuda pelo nível de poder que vocês demonstraram possuir. Aí vocês sabem, se vocês quiserem aliadinho, vocês têm. Se não, descarta os bichos. A força de vontade supera a inteligência e a força bruta. Essa decisão é de vocês. Nós iremos auxiliá-los, então. Então... vocês podem ser nossos olhos e ouvidos. Já seria de grande ajuda. Faremos isso. Eu acabei de motivar o cara, se ele parou pra ele falar, ele vai pra abraçar. Eu tô vendo aquele botão ali e fica apertando ele. Tic, tic, tic. Beleza, então eles vão continuar com vocês como aliadinhos. Então eu reúno todo mundo ali perto. Prontos? Vambora. Essas duas meninas aí são hieradãs, não são? Uhum. Ah, sim. Incrível que pareça, sim. Sim, nós estávamos atrás da runa do eletromagnetismo para levá-la de volta para Ayrton. Quer dizer, para os reinos dos deuses, para cumprir com a missão. Missão que vocês nos designaram, inclusive. Uhum. Isso, a runa já está conosco. Ah, legal. Ótimo. Querem que nós a levemos para os deuses ou vocês ficam com ela? É, mas se fosse a gente avisar eles, né, que a gente já tá com ela. A gente fica com entregar. Ela. E se vocês têm como fazer isso? Hã? Tem? Quer ver? Tem. A gente pode te levar até o seu guia. Mas elas são primeiro com o problema da múmia. Sim, não, sim, mas depois nós podemos te voltar vocês até Gauron. Não, até Gauron não. Nós voltaremos para a Cidade das Portas e continuaremos na busca pelas outras runas. Então é melhor ficar com a gente, porque nós não sabemos como é que tá a Cidade das Portas no momento. Por quê? Ah, longa história. A Dama da Dor enlouqueceu, finalmente. Ah, não, minta, Celerim. Oh, não. Bem, a Cidade das Portas é um facilitador. Ela nos permite transitar livremente por todos os planos. Alguém tem que fazer um sacrifício. Nós iremos até lá pra ver o que aconteceu, então. É que a gente vai depois, então se vocês quiserem ir com a gente, tudo bem. Mas pode ser perigoso. Melhor nós irmos na frente como seus olhos e ouvidos. E se alguma coisa der errado lá, vocês não serão atingidos. Não sei muito bem o que aconteceu, ainda tô um pouco confusa, mas o pouco que eu entendi, vocês chegaram na quinta camada, a nosso pedido, e aí vocês tiveram um contato com a Mortalha Vermelha, e aparentemente um amigo de vocês tá envenenado, e vocês acabaram caindo numa emboscada. Então acho melhor vocês não irem na frente de novo não, talvez seja um pouco mais prudente. Fiquemos juntos. Mas nós somos descartáveis. Vocês... Vocês são descartáveis? Ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Vocês são o foco principal da missão. Vocês são os escolhidos. Se algo de ruim tiver que acontecer, que aconteça a nós, não a vocês. Então a gente escolhe que vocês fiquem ao nosso lado. Sozinho a gente não consegue isso, não. Toda ajuda é bem-vinda. Já que entramos de fato nesse assunto, está bem. Eu tenho uma pergunta a respeito de vocês. Diga. O que fez com que vocês parassem nesse lugar? Foi alguma coisa que aconteceu fora daqui? Bem, que designou vocês para cá? Nós, a pedido de vocês mesmos, né, que pediram que os Eiradan buscassem todas as runas, nós saímos pelo multiverso procurando por elas. Rastreamos a runa do eletromagnetismo até aqui, no abismo. Porém, quando chegamos aqui, acabamos caindo no meio de um confronto, no meio de uma batalha pela Guerra de Sangue. Uma luta que é travada há milênios entre os Baatezu e os Tanari. Nosso companheiro, ele foi capturado. E foi vendido como escravo. E está nas masmorras de Mortalha Vermelha. Ela, infelizmente, estava com toda a vantagem possível e disse que concordaria em entregar ele para nós se nós cumpríssemos uma missão para ela. Pareceu simples no princípio, como estamos em território hostil, preferimos evitar o confronto. A missão era simplesmente recolher uma amostra do Atropal. Nós fomos até ele, o perseguimos. Chegamos até uma fortaleza na primeira camada e aí descobrimos que ele estava com a runa do eletromagnetismo. Ele destruiu uma fortaleza de ferro inteira e fugiu para a quinta camada. Nós o perseguimos até lá. Mas aí ele nos capturou e nos colocou naquela posição em que vocês nos encontraram, utilizando a runa do eletromagnetismo, utilizando os nossos corpos e das pessoas que viviam naquela fortaleza como cobaias para ele aprender a utilizar os poderes da runa. Felizmente vocês chegaram e nos resgataram. Mas então, se é do desejo de vocês, quando resgatarmos o nosso companheiro Kaldani, nós ficaremos ao lado de vocês, então. É, até mesmo porque acho que vocês entendem mais sobre Sigil do que a gente. Onde ir, né? Quais portas dão acesso a determinados lugares. Sim, nós estamos acostumados a transitar por lá, mas quem realmente entende dos portais e dos planos é um dos nossos que foi deixado lá para cuidar justamente disso. O nome dele é Desmond. É assim, a gente... Ele foi incumbido de mapear, ó, os portais de Sirio. Eu lembro desse cara aí. No começo ele era bem suspeito. Mas enfim. É melhor que avisemos então ao pessoal que a gente tá com a runa do eletromagnetismo pra deixar com eles. Você prefere que deixe com eles a runa ou se... Vocês sabem, se vocês quiserem deixar aqui por enquanto, a gente deixa, não tem problema. Mas pelo menos já deixa eles avisados que a gente tá com a runa, né? Mas eles já não sabem? Não, faz tempo que eu não entro em contato com eles. Mas você não fez uma parada pra eles verem tudo que você vê? Ah, mas se eu tava morta? Como é que eles iam ver alguma coisa com o olho fechado? Ah, não, mas dá pra ele ficar tranquilo. Eles devem saber. Com isso eu olho pra Siena e falo, fodeu! Ah, problema dele. Eu faço assim pro Celerinha, tipo, eu ergo os ombros, tipo, problema deles. Eu espero que eles calem a boca. Não, eu espero que eles estejam vivos, né? Eu falei isso numa ação, quando a gente encontrou elas, não sei se vocês lembram. Sim. Era isso que eu ia falar, eu falei, não, vai ser metajogo, tá ligado? Se eu falasse. Eu espero que eles estejam vivos, né? Mas fala com eles, Toph, fala com eles. Tá bom. Vê se eles respondem. Só fala, Uina. Oi. Uina, tá na escuta? Tá fora de área. Não, pera. Pode ser assim? Que a gente tá dentro do plano do Griel. Não, mas isso aqui é um item de Deus. Glória teria Uina. Acesso a isso aqui. Uina não responde. Calmir? Tanató? Helena? Alguém? Nenhum dos deuses responde ao chamado de vocês. Gente, ninguém tá respondendo, não. Será que os deuses responderam? Eu acho que a gente vai ficar com a runa do eletromagnetismo por enquanto. Os deuses devem estar loucos. Mas não esquece que lá no plano de Helena estavam as outras runas. E se de repente o vazio chegou lá? Eu acho que é outra coisa, mas tudo bem. O que você acha que é? Não vou expressar toda a minha opinião no momento. Será que a gente consegue ver o plano de Helena? Não sei, mas seria melhor que você partilhasse com a gente, né? Eu acho que não. Por que não? Sério, a gente não tá no momento de ficar com segredinhos. A gente tá. Por incrível que pareça, a gente tá. Caramba, Sierra, ainda na defensiva, ainda contra a gente? Depois de tudo isso. Fica tranquilo, Toph. Não tem como ficar tranquilo. O Murray tá pra morrer. Ninguém no plantão responde. Aí complica, né? A gente ainda tem que descer mais uma camada pra poder. É, não é? A gente não tá na quinta camada. É que o Murray ainda quer tentar pegar os filhos dele. Ai, é verdade, mas primeiro a gente tem que salvar ele, né? Quero não, eu vou. Mas lembre-se, Toph, o abismo não é linear. É. A gente aprendeu isso. Aprendeu? Vamos indo pra Mortalha Vermelha, sim. Que a gente vai ter que fazer isso mesmo antes que o Murray morra, porque eu não tô afim de ter que salvar outro. Então, plano de portar aí. E a gente, eu vou pensando num jeito de tentar falar com os deuses ou ver o que aconteceu. Eu não quero usar o item do nada aqui. Ok, vocês vão então pra Mortalha Vermelha? Uhum. O Gabriel fala, bem, então vamos. Vamos sair pela porta aqui. A gente volta pra quinta camada, pega o barquinho de novo e volta lá pra Mortalha Vermelha. Não daria pra teleportar até lá, mano? Já que a gente já conhece o negócio, ou não pode, não dá pra teleportar? Eu consigo fazer isso. A gente não precisa pegar o rio de novo, não. É, justamente, porque não vai ficar dando item pro cara toda vez que der cara esse item pra algum plano, algum lugar aqui. É que a gente vai ter, assim, alguns probleminhas. Por isso que eu perguntei. Nós somos em 7, certo? É só colocar as pessoas, tipo assim, vamos para assim, quantas pessoas você consegue teleportar? 9. 9. Tá, a gente é em 7, mais 4 dá 11. Né, porque tem as duas, tem a uma meio elf, tem a uma era a Dan, né? Que uma... Não, são duas, era a Dan. E a gente tem mais duas, as duas estavam vivendo. E os duas dois aliados. Dois aliados, Quigley e Kurama. Tá, mas o Kurama e o Quigley, se ele pode botar ele no plano dela, e tirar a hora que ela quiser. Grial, você consegue fazer a mesma coisa que a Siri faz com o plano dela? E a mesma coisa com o plano. Encher de bichinhos? Não, abrir ele em qualquer lugar que seja. Acredito que sim, se ele abriu aqui. Porque ele iria sozinho pra lá e abriria a porta e a gente já sairia lá na frente. Eu acho que não sei. Eu acho que abriria no mesmo lugar que ele abriu da última vez, né? Não, mas se ele for lá, fechar e eu teleportar ele pro outro lugar, ele consegue abrir de novo? Depois ele consegue abrir de novo. Gente, tá, só botar então... os aliados, deixar os aliados aqui dentro. Pode ficar todo mundo aqui dentro, vai o Celerinho e o Griel. É, e depois a gente abre o plano. Aí o Griel abre a porta e a gente já tá lá. Não, também. Pelo menos se o Celerinho errar, a gente não toma 10 de 10 de dano. Não, esse aqui não tem como errar. Sempre tem. Então, vamos, Griel, eu preciso de você aqui. Eu escolho você. E a gente vai sair do plano só pra ver como que tá a fortaleza, né? Ok. Tá fudido e mal paga. Então, beleza. Então, vai ser teleporte? Não, viagem planar, né? Não, viagem planar e eu vou usar desejo. Então, eu não preciso de um objeto pra onde eu vou. Muito eu já sei bem. Como é a cidade da Mortalha Vermelha. A gente vai parar aí numa lojinha. Perfeito, então. Perfeito. Então você usa a magia. E aí você e o Griel saem de dentro. Cadê a Mortalha Vermelha? Eu deletei? Eu acho que eu deletei já. Vocês saem de dentro da cidade da Mortalha Vermelha. E vocês retornam. Saem de dentro do plano do Griel. E retornam pra portaria, pra entrada daquela cidadezinha. Aquela fortaleza, né? Da Mortalha Vermelha novamente. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de ir de novo sob a superfície, porque eu não quero ficar vendo aquele negócio lá, não. Que negócio? A putaria. Enquanto isso, eu vou tentando contato com o Panteão. Ok. Quando o Griel chegou lá, aí ele abre a porta já pro pessoal sair. Com uma traquinha. Ô Jeff, essa dádiva aqui funcionaria com o efeito com o veneno da mortalha? Não. Imune todos os doentes. Todas as doenças. Você imune a todas as doenças. Menos esse. Menos esse. Ponto. Não, é no dia ele já falou que você não era imune. Mas falou que é imune é tudo que o mestre fale que não. Eu falei que não. Tô falando de novo. Quantas vezes você quer que eu fale? Não, mano, tô... A quarta não, é especial. Não, não te protege desse efeito da Mortalha Vermelha, nem do efeito da quinta camada. Todos vocês são vítimas agora da maldição da podridão da múmia. Eu já tinha perdido um de constituição. Você tinha falado. Falando nisso, como que eu volto? Como que minha condição volta? Ah, os elfos curaram vocês, tá? Naquilo que era possível eles curarem. Então, lançaram restauração ali e curou vida. Tá? Maldição, quando a elfa fala de maldição, eles ficam tentando lançar magias em vocês. Quando vocês estão planejando ali como sair, né? Eles ficam tentando lançar magias em vocês pra curar a maldição. Eles lançam remover maldição, puta que pariu. Não funciona. Eles não conseguem com as magias simplesinhas, eles não conseguem. Só um adendo. Suponho aqueles elfos que estão na cidade do Griel lá. São elfos de Lenoren, certo? Certo. São elfos. Alguns de elfos ali também. Ok. São seres que. Alguns deles, suponho eu, que tem centenas, talvez milênios de idade. Certo. Algum deles tem um conhecimento sobre a maldição da múmia? O que vem a ser essa podridão, a maldição da múmia? Sei lá como é que chama isso. Alguém tem alguma coisa pra conseguir explicar? Porque assim, o pessoal tá lá fazendo magia e de repente, putz, cara, essa maldição aqui tá difícil de tirar. Aí chega o velhinho lá, ô filho, na minha época tinha um cara que que tinha as pernas tudo tortas, e aí essa era o negócio da múmia, pá, eu lembro. Tá ligado? É a maldição do cabeludo. Sim, sim. Enquanto o Celerinho e o Grial estão indo, né? Os elfos, eles ficam tentando remover de todo o tempo. Chega um ancião, um sábio, usa os poderes dele ao máximo, né? E não consegue. E aí ele explica pra vocês. Essa maldição é uma maldição terrível, que vai fazendo com que seus corpos apodreçam em vida. Vocês vão perdendo a compleição física de vocês pouco a pouco, até morrerem e se reerguerem como múmias, como mortos-vivos. As nossas magias, os nossos poderes não são suficientes para curar isso. Eu imagino que talvez somente o poder de um deus maior, muito poderoso, seja capaz de remover essa maldição. Enquanto isso está acontecendo, o Celerinho e o Grial estão entrando lá no Palácio da Mortalha Vermelha, né? Vai abrir a porta ali dentro na frente do trono dela? Não, antes, não, no meio da cidade. No meio ali da fortaleza, beleza. Tá. Não, no meio e da aí... cidade, antes de entrar na palácio. Certo. É que a cidade é uma fortaleza, uma cidade-fortaleza, né? É tudo uma construção tipo, só. Tipo, umas três ruas. É uma construção só? É um prédio. É um World Trade Center. Em algum dos andares é o trono dela. A sala umas três ruas antes. Tá ligado? Então assim, numa sala qualquer que não tenha muita gente. Oh, ok. Aí galera, tá livre. Enquanto os elfos estão explicando isso pra vocês, o Grial ele abre a porta. Gente, vamos, tá liberado. Rápido. Você não, Toph, você vai devagarzinho, por favor. A gente não quer que aconteça tudo de novo. Tudo de novo o quê, Grial? Oxi. Nada, esquece. Quer dizer, você já esqueceu, não lembra. Eu vou por baixo, tá? Como eu disse, eu vou por baixo, que eu não quero ver aquilo lá, e eu vou tentando contato com o Panteão novamente. Certo. Porque qualquer coisa, eu saio da Terra. Ok. Você vai por baixo, então, tentando contato com o Panteão, nada, e vai indo. Bom, vocês saem, tá? Do plano do Grial, ele fecha a portinha, né? E aí vocês vão caminhando calmamente pela cidade ali da Mortalha Vermelha, até que vocês chegam naquela sala de orgia, conduzido pelos guias, né? E ela tá lá no meio daquela putaria, né? Toph vai passando ali naquele solo pecaminoso, cheirando a sodomia ali. A terra, e aí vocês chegam, aquela terra tá batizada. E aí vocês chegam diante do trono dela, né? Mortalha Vermelha tá lá largadona naquela cadeira, né? Cercada pelos guardas dela. Ela olha, ora, vocês voltaram? E vocês voltaram também? Conseguiram? Parece que sim. Que bom. Onde está o sanguinho? Onde está o antídoto? Está comigo. Eu digo mesmo do sangue. O antídoto está aqui, ó. Ela pega e põe um antídoto assim pra vocês. Em cima do braço da cadeira dela. Esse é o antídoto que vai curar o Morin, do veneno que você deu? Sim, isso vai retirar o veneno que tá no corpo dele, definitivamente. Ela tá falando a verdade? Isso mesmo que eu quero saber. Joguem intuição. Eu não preciso. Você não precisa, é verdade. Ela está falando a verdade. Mas ela tá escondendo algo, Siri. Você quer jogar, Lisbeth, pra saber também? Jogue. Sim, ela está falando a verdade, mas está escondendo algo. Você também sabe disso. Ela sempre... Deixa eu ver quanto foi esse teste, né? Porque... 26. Vamos tentar aqui também, né? Vai que é. Um pouquinho maior só. Ela deu 8 e ignora. Deu só 32. Ok. Tá bom, né, também sabe, Celerinho. Ela tá falando a verdade. Ela tá escondendo algo. E ela tá algo e ela tá muito feliz com isso. Muito bem. É só tomar? É só ele tomar. Me entreguem o sangue, vamos, por favor. É importante pra mim. O efeito é imediato? É imediato. Tá, e qual é a pegadinha? Hã? Tudo eu quero saber se ela tá falando a verdade, tá? Tudo ela tá falando a verdade, mas ela continua escondendo algo. O que, que você perguntou, Celerinho? Qual é a pegadinha? Pegadinha? Não sei, o que você tá querendo pegar? Ou quem? E ela olha ao redor pra orgia. É porque você está muito feliz. Isso não é da sua natureza. Ah, é, claro que eu estou feliz. Vocês conseguiram me trazer o que eu precisava. Parte. Não, ainda não. Eu tô saindo. Parte? O que falta? É, eu preciso de uma outra coisinha muito importante. Mas assim, não sou só eu que preciso, sabe? Inclusive tem mais gente que precisa disso até mais do que eu. Do que você fala? Ai, desculpem, eu esqueci de avisar. A quinta camada, ela tem um pequeno problema, sabe? A gente tá sabendo. Tem uma maldição lá. Ela vira pra um dos soldados e sussurra alguma coisa no ouvido. E que eu ouço? Todo mundo vai ouvir. Ela sussurra assim no ouvido do servo dela, né? Traga o elfo escuro. E aí ela fala, então, tem uma maldição lá, ela é muito forte, muito difícil de remover. E coincidentemente mas... você sabe como. Com certeza, eu sei como, olha só. Como isso é bom. Mas eu preciso que vocês façam um outro servicinho pra mim, bem pequenininho. É que pra fazer um antídoto eu preciso de um ingrediente. Esse ingrediente ele é claro. Muito raro. E eu já tô atrás desse ingrediente já faz algumas eras. Nossa, algumas eras? É bem difícil de conseguir. Mas se vocês conseguiram ir e voltar, derrotar o atropo, retornar aqui, eu acho que vocês conseguiriam conseguir esse ingrediente. Ó, vou mandar uma mensagem pra pessoal. Barra ao na mente. Derrotar o atropo? A gente não disse que derrotou o atropo. Fiquem espertos. Pra gente ter pego o sangue só assim é possível. Claro que não. Ela pediu sangue. Não, ela presumiu que a gente derrotou a tropa, tá ligado? Tá, continue. Qual é o ingrediente que todo mundo quer pagar 1 milhão de tibares? O ingrediente é o único veneno que eu não consigo produzir. Olha só que incrível. Eu sou mestre dos benefícios e tenho um veneno que eu não consigo fazer. Mas esse ingrediente... eu consigo utilizar ele pra fazer uma cura pra essa maldição de vocês. Dou minha palavra de demônia que eu faço isso. Certo, mas por que você precisa tanto disso? Você tem uma dívida com alguém? Porque é um veneno e eu sou mestra do benefício. E é o único veneno que eu não consigo produzir. É tipo uma coleção, sabe? Eu quero pra minha coleção. Faz sentido. Lisbeth, ela quer isso pra ameaçar o próximo que vier aqui. É um veneno que ninguém vai conseguir curar. A não ser ela. Exato. É assuntos de trabalho. Mas olha, diga, qual é o ingrediente? Desculpem por ter tratado vocês da maneira como eu tratei. Mas entendam que eu tenho simpatia por vocês. Tudo que eu fiz, no fim das contas, foi para o bem de vocês mesmos. Porque vocês estão se aventurando pelo abismo. Isso aqui é um lugar perigoso. Um lugar de demônios. Um lugar onde os diabos também frequentam. Um lugar extremamente perigoso. Então vocês têm que estar atentos a tudo. Vocês podem ser traídos a qualquer instante por qualquer pessoa. Então o que eu fiz foi uma forma de ensinar uma lição a vocês para que vocês aprendam a lidar com esse local. Claro que... Você quer dizer então? Eu me beneficiei. Eu me beneficiei porque eu tinha interesses nisso também. Mas nada do que eu fiz foi pessoal contra vocês. Imaginamos que não. Olha, calma, rapaz, calma. Toma o seu antídoto, se acalma, toma o seu antídoto. Ela aponta o antídoto. Me entreguem o meu sanguinho, por favor. E eu vou dizer onde vocês conseguem o item que eu preciso pra curar vocês dessa maldição. E curar qualquer pessoa... que venha Jeff, a sofrer dessa mesma eu maldição. Eu vou virar pra ela e vou falar assim, eu vou tomar, mas se não resolver, você morrerá aqui. Ah, não se preocupe, esse é um antídoto. Eu sou uma mulher de palavra. Eu olho pras elfas negras e falo assim, ó, entrega pra ela, por favor. As elfas negras entregam ela. Ah, que ótimo, muito obrigado, né? Ela dá um estalo assim, abre-se uma cortina, sai um elfo negro, um Iradan, com correntes, e ele é conduzido até elas. Elas, Kaldani! Né, e abraçam o elfo, todas felizes, né? Temos imagens do elfo? Temos imagens do elfo aqui. Eu falo assim, ah, pelo sangue você também ia dizer pra gente como que a gente faz pra ir pros outros dois níveis que a gente quer daqui no... Sim, com certeza. Vocês querem primeiro conseguir a cura pra maldição ou ir pros lugares que lhes interessam? Não, eu já quero saber a informação, porque vai que ou alguém de nós morre ou por algum motivo o Murin mata você, eu já quero a informação antes. Certo. Tragam um mapa. Passam assim, alguns minutos e vem um dos servos trazendo um rolo de pergaminho comprido assim, 50 centímetros de comprimento, né? Ela desenrola o pergaminho e aí vocês olham, tem como se fosse uma vista aérea da primeira camada, cheia de buraquinhos e com indicações nos buraquinhos para onde eles levam. Não são todos os buracos que estão com indicações, mas vários deles possuem indicações. Uhum. Olha, infelizmente o trabalho ele ainda está incompleto, porque afinal de contas são as infinitas camadas do abismo, né? Então, é infinito. Entendo. Meu pergaminho não vai caber tudo. Mas eu já conheço bastante coisa. Que camada vocês querem? A sexta e a 125, é isso, Murin? A sexta nesse buraquinho? 85, não. É, 120... onde está o Neron? 125 é do Neron. E a 125 é neste outro fosso aqui. Eu falo assim, ó, deixa os dedinhos aí, por favor. Claro. E eu vou magigrafar. Corta o dedinho. Ok. Magigrafou? Boa. Uhum. Você tem uma cópia do mapa, então, dela. Tem uma cópia do mapinha dela. Tem um indicativo ali pra gente achar onde é que é esse buraco, né? Tem um indicativo ali. Tem um Grenouille ali. Tem um sistema cartesiano ali que indica a posição do local. Tem alguns pontos de referência marcados no mapa, inclusive. A fortaleza dela tá assinalada no mapa. Né? Não, tá tudo certinho. Meu pergaminho, enrolo. E, Celerinho, isso aqui é pra você. Ok. Agora passemos a nossa segunda negociação do dia. Ela olha pra você, Cera, ela fala... Escuta, menina. Como era seu nome mesmo? Ciere. Ciere. O que você fez aí? Copiei. Isso é muito interessante. Também acho. Você não me ensinaria a fazer isso? Claro, pelo pagamento certo, por que não? E o que você quer fazer? Eu quero uma dose do seu veneno mais forte. Uma dose do meu veneno mais forte? Exato. Tá bom, mas você vai ter que buscar ele. Imagina você tentando fazer. É, exatamente. Eu preciso desse veneno, ele é um veneno natural, ele é extraído de uma criatura. E eu vou potencializá-lo. E usar parte dele pra remover a maldição de vocês. Claro, vocês merecem. São os meus favoritos. Cínica. Mas você não teria nenhum veneno super forte pronto? Não, é que esse veneno super forte é o mesmo que tira a maldição. É. E vamos lá, de quem que é esse veneno? De quem que a gente vai ter que tirar um pedacinho? Ah, é uma aranha. É um veneno de aranha. Sim. Muito abrangente, né? Não uma aranha qualquer. Nós estamos falando de Lolf, a rainha das aranhas demônio. A deusa demônio das aranhas. A gente pode jogar um religion aí, só pra saber o que a gente sabe em onda essa vaca? Caraca, mano, Lolf, mano. Não precisa. Não precisa. Quando ela fala isso, os três Iradan ao lado de vocês... Arregala o zóio. Eles se assustam. E eles sussurram pra vocês assim. Ela é uma deusa de um mundo chamado Toril. Um mundo parecido com o nosso, parecido com Arton. Ela é uma deusa maligna. Você disse Toril? Sim. Ah, a Mortala Vermelha. Nós aceitamos a missão. Sério? Nossa, você é de bom grado? Que lindo. Mas, tem alguma coisa ali que você queira tanto? Só dou uma subida de deixa quieto. Ok, mas aí... Já entendo que deve ter algum tesouro ali especial. Quando a gente voltar, você vai potencializar esse veneno e vai me dar uma dose. Sim, uma dose pra você. Você me ensina a fazer essa magia de copiar as coisas. Cura vocês da maldição. E ficamos quites. Uhum. Que tal? Você não muda antes, né, Mortalha? Ah, a propósito, o Lawful está aqui, ó. Ela aponta. 66ª camada. Que número eu... Conveniente. 3 é um número mágico 2 vezes. 4 vezes, no caso. Pergunta pra ela se tem alguma maldição nessa terceira camada, mano. É. Não é terceira, é 66ª. É, essa daí. No 66. Camada 66. Pergunta se tem alguma. Pergunta. Se todas as maldições têm algum. Pode perguntar se tem alguma maldição. Tem algum lado ruim dia lá? Ah, o lado ruim é a própria Lauf. Ela é meio irritadinha, sabe? O fosso da teia demoníaca é o reino dela, tá? Eu acho que vou me dar bem com ela, então. Então fosso tomem cuidado. Tomem cuidado, porque... Tem teias, né? Aranhas. Sabe como que é, né? Sim. Ela sente todo mundo. Qualquer pessoa que pise nas teias dela, tá? Acho que os caras não devem gostar de fogo. E aponto a minha mão pra ela, Jeff. Ela se encolhe assim, ela fala: Vai com calma aí, grandão. Volta sua mão. Não subestime aquela pernuda. Tomem cuidado, tá? Tira a mão daí, mano. Uma hora chegará a Mortalha. Qual é o portal que vai pra 66? Aqui. Me traga uma dose generosa do veneno da pernuda. Você não quer anotar no seu mapa? Tá com o nome aí, não tá? Ah, pode ser. Eu anoto. Portal 66. Ok. Tem mais alguma coisa pra nos dizer sobre a camada? Ou sobre quem nós vamos enfrentar? Alguma coisa a mais, senhora Mortalha? Porque a próxima vez que você enganar a gente não vai chegar aqui de tão bom grado. Ela olha assim na direção do Zeiradan. Não precisa nem enganar. Ela olha na direção do Zeiradan e fala: vocês são muito desconfiados com relação a mim. Deviam tomar cuidado mais com aqueles que estão entre vocês. Né? Intima assim o Zeiradan. A gente gosta deles, fica tranquilo. Quando ela dá aquela intimada no Zeiradan, ela vira pra eles e fala: vocês não têm nada a dizer sobre a Rainha Aranha? Aí a Ayla vira pra vocês e fala: existem elfos negros parecidos com Zeiradan que veneram Loth nesse mundo conhecido por Toril, conhecido como Toril. Mas ela não é deusa apenas nesse mundo, mas também em vários outros. Sim, e dizem as más línguas, as línguas mais afiadas, mais venenosas. Que engraçado. As mais venenosas, que no plano, na camada dela, existem portais que levam pra esses planos onde ela é venerada. Estou começando a gostar dessa camada. Espera até chegar lá. Vamos ver se você ainda vai gostar. Se ela é venerada pra eles, o que eles ganham em troca? Eles são mortos por ela, mesmo venerando? Ah, ela é meio histérica, ela mata, ela exige sacrifícios e tudo mais. Ouvi dizer que ela tava putinha com alguém uns tempos atrás aí. Mas parece que ela conseguiu se vingar. Não sei. Bem, nada que todo deus maligno não faça, né? É. Terça-feira. Exato. Bem, tomem cuidado, ela é perigosa, ela é ardilosa e ela é venenosa. E sim, o veneno dela é mais forte do que aquele que eu dei pra ele. É um daqueles venenos que suplanta qualquer resistênciazinha normal que os mortais tenham. Por isso que eu quero ele. Imagino que sim. É por isso que eu quero. Sim, também. É um veneno que, nas minhas mãos, com os devidos ingredientes, ele pode se tornar capaz de matar um celestial. Boa. Nós vamos conversar então, Martelo. Então está bem. Adeus e boa sorte pra vocês. Tô vendo que essas duas vai fazer um pacto. Um acordo. Não, vão virar, um acordo. Vão virar irmãs, né? Ou será que é mãe e filha? E pra gente fechar, Toff. Toff. Oi. Ah, oi. É o cara, vou retornando. Aqui é Linwu. Sim, grande dragão. Por que não tenho, a demora? Não tenho tempo pra responder. Tenho que ser muito rápido. Uma batalha ocorre em Vitalia. Eita, fodeu tudo. A tormenta conduzida, potencializada pelo nada, é a vizinha. Tenta invadir o reino de Vitalia. Estamos combatendo os Lefeu entrópicos com todas as nossas forças. Todos os deuses estão ocupados. Tivemos baixas? Por enquanto, não. Então saiam daí e procurem outro lugar. Criem, se for necessário. Vocês têm os meios para isso. Estamos cercados, mas faremos o possível. Vocês estão por sua conta agora. Ok. Boa sorte. Que... Boa sorte. Você entendeu o que eu ia falar, né? Uhum. Que os deuses... deixa quieto. Que os deuses vençam. Sorte para Nimbi e seu filho. Eu lutarei com a minha honra. Eu não entendi o que você falou, Gero. Não sei o que ela é Nimbi. Sorte para Nimbi e seu filho. Eu lutarei com a minha honra. Ah. Quem é filho de Nimbi? Rainin. Também não sei. Ah, Rainin é o filho de Nimbi? É, dizem que é filho de Nimbi. Com quem eu não faço ideia. Provavelmente com abacaxi. Deve ser com o Bug e o palhaço. É. Com uma raposa. Ok. Finish. Partiu pra encontrar. Uma informaçãozinha antes que eu esqueça. Diga. Diga, Selene. Enquanto a gente tá saindo ali da fortaleza, sabe por que eu aceitei tão rápido o desafio, Siri? Por causa do mago? Exatamente. Ele tem mais informações sobre as runas. Ah, oh, sim. Eu imaginei que era. Muito bom, Selene. Tem mais do que o mago esperando por vocês. Tem Lope, né? Tem os dois magos, né? Tem o Mordenkainen também lá. Tem o Mordenkainen. Pessoal, começo a emergir da terra. Eu tenho uma notícia um pouco preocupante. Acho que mais preocupante do que pouco. Enfim, Linwu entrou em contato comigo pelo comunicador e Vitalia está cercada de Lefeus e o vazio. Eles estão lutando e resistindo. Por enquanto. Esse é menos preocupante do que você pensa, Top. Mas ainda é preocupante. Então vamos, não tem tempo pra perder. Temos só que agilizar o nosso processo. Vamos focar no que viemos fazer aqui. Mas... dominar o mundo. E se acabar? E se os Lefeus e o Vazio tomarem conta de Vitalia? Nós temos que acreditar que os deuses vencerão. É meio difícil quando os próprios deuses estão depositando toda a esperança deles na gente. E nós temos que depositar nossas esperanças neles. Porque isso depende de conjunto. Se a gente não conseguir concluir nossa missão, Top, não vai importar se eles ganharem ou se eles perderem. A gente tem que cumprir a nossa missão para, se eles perderem, a gente ter uma chance de trazê-los de volta. Bom, vocês sabem que meu coração... e minha vontade reluta quanto a isso, mas o argumento de vocês é mais pesa, tem mais peso. Então partiu sexta camada? Ah, não, é 66ª, se eu não me engano. É, então é que eu sei contar só até 10. A gente teria que ir pra sexta, mas a gente tem assim, veneno primeiro ou veneno depois? Essa é só a pergunta. Veneno primeiro, né? Porque se isso começar a impactar muito na gente, a gente na sexta já era, né? Então vamos até atrás da aranha primeiro. Até porque é o holders, né? A sexta camada. Ah, eu tinha me esquecido disso. Eu odiei essa camada. Não sei, mas por algum motivo eu gosto tanto. Parece uma vida passada, não sei. É nostálgico, né? Dá uma nostalgia, né? De como me reencontrar. Dá, vocês podem definir o roteiro de vocês. O problema é que a maldição da múmia vai ficar arrancando constituição. Não, então é. A gente vai primeiro nos 2-6, depois a gente corta um 6. Brad, eu acho que antes da gente ir pro 6, a gente tem que resolver o negócio do Murin, pra falar a verdade. Ah, eu já tomei o veneno. Ah, o veneno não, o antídoto. Você não quer salvar seus filhos, meu lindo? Eu acho que o mesmo argumento da Toph vale pro Murin. Vale gente, também. Exato, aí ia ser com a contradição do caralho. Primeiro a gente salva o Murin, o da Toph também. Posso me separar de vocês e ir pra lá e tentar salvar meu filho, caso a missão já tenha. Ela tem muito afeto por Wina. Então a Toph é uma pessoa racional. A Toph vai entender se você disser isso pra ela. Ah, o Murin, ele vai falar foda-se pra você. Gente, ó, só deixando uma coisa bem clara. Eu interpreto uma criança de 15 anos, ok? Uhum. Uma adolescente que tá com os nervos à flor da pele. É, mais isso. Os hormônios, a flor da pele e, tipo, ela não tem um discernimento, ela vai por impulso, tá ligado? Sim. As pessoas mais velhas com mais experiência que vão chegar nela e vão falar, vão argumentar e é isso, tá ligado? Sacou? E por mais que a Toph esteja com 25 anos agora, por conta da Pentar, ainda assim ela tem a mentalidade de 15, tá ligado? Foi muito de repente, de repente 30, tá ligado? De repente 30. De repente 25. Não, sim, eu só tô dizendo que assim, a gente conversar com a Toph, falar assim, Toph, não, a gente tem que fazer a missão primeiro, é uma coisa. A gente falar assim, Murin, a gente tem que fazer a missão primeiro, a gente já viu várias vezes que não adianta. O Murin, ele sabe que ele tem que salvar o CD, porém ele também sabe que ele tem que priorizar uma outra parte. Então ele fica naquela meio dividido, ele vai... Tipo, não adianta nada. Se eu não salvar o mundo, não tem como eu salvar meu filho, meus filhos. Entendeu? Porque tudo vai acabar. Não sei se os planos ali se interferem, mas pra ele, se eu não conseguir salvar o mundo, não tem como eu salvar o mundo. Porque eu vou morrer. Se fosse só você, ainda tava tudo morrendo. É o pensamento dele. Mas é isso. Acabado do Neron e a gente vai pegar a roda. Então, vocês querem uma... uma informação em off do mestre pra vocês encontrarem uma justificativa em on pra as coisas? Se for ajudar, sim. Se for atrapalhar, não. Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar em nada. Vai querer só ser mentira. Não vai atrapalhar em nada. Eu programei pra vocês fazerem uma pausinha ali pra resolver a questão do Neron. Definitivamente. Tá, então, falando em off agora, tá? O universo não vai acabar se vocês forem até o Neron, né, e depois forem pegar o pedacinho da roda. Mas, em on, os argumentos são válidos. Caralho, se a gente for perder tempo com os filhos do Murin, o mundo pode deixar de existir. Então, encontrem justificativa em on pra vocês resgatarem os fiotinhos primeiro. Uhum. Já faz o passeio completo no abismo, né? Essa foi minha intenção. Exato. Eu posso. Tipo assim, pelo que eu entendi é. O Murin quer porque quer salvar os filhos, independente do que tá acontecendo, certo? Sim. Uhum. Os demais querem salvar o mundo para que o Murin tenha um mundo para viver com os filhos, certo? Sim. Uhum. Então eu posso já usar de justificativo o seguinte, Murin. Eu entendo que você quer salvar seus filhos. E eu vou falar o inverso agora para você. Eu tive pouquíssimo tempo com a minha mãe. O tempo suficiente só pra ela me ensinar uma técnica que ela desenvolveu. Talvez você tenha muito mais tempo pra passar com seus filhos. Não sei se a gente vai continuar tendo esse mesmo mundo, mas acho que o tempo que você passar com eles vai ser mais importante agora, porque talvez eles sejam o seu mundo. Entendeu? Certo. Eu entendo, mas para enfrentar Neron, acredito que precisaremos ter todas as nossas forças. E se tivermos com essa maldição, acredito que não será... que não conseguiremos salvar nossos filhos. Na verdade, eu consigo... Eu... Os nossos filhos? Nossos... Oroco, com a eternidade. É, se fundiram a mente durante um tempo, o Murray ainda tá meio... Meio Borg. Não, tá mas Lefeu, esse né? Não é o problema, o Murray. Tipo, eu acredito que eu não terei força pra salvar os meus filhos. Não, o nosso caminho era... Já andava aí. O Neron seria a última parte do abismo. Depois de pegar a roda, depois de pegar o veneno, descansar. É, porque eu, tipo, Lacalote, eu não sei se eu vou conseguir. Opa. Não, a gente vai pra 66, aí depois vai pra 66, então, depois. Eu tô com 4 dias ao estômago, não sei se até quando chegar lá, quanto que eu vou recuperar de exaustão. Ó, na minha opinião, a gente iria, tipo, 66, 125 e depois pra 6. Pode ser também. Mas peraí, se você tá falando que a gente tem que fazer os bagulho de acordo, então por que que tá fazendo tudo inverso? Não, a gente tem que pegar o veneno primeiro. É, a gente tem que pegar o veneno primeiro. Pra pegar o antídoto da maldição. Pra gente pegar o antídoto. Pra tirar a maldição. E depois a ordem, pra, acho que não interfere. É, então, exatamente, a ordem... Na verdade, tá ligado? Eu prefiro ir no Neron, agora sim, pensando melhor, prefiro ir no Neron primeiro, que a gente vai ter menos uma coisa a perder. Isso. Inter... Que a gente pode acabar perdendo a parte da roda. O tempo que a gente vai demorar pra chegar lá e o tempo que a gente... E a constituição que a gente vai perder. Não, a quantidade de constituição que a gente vai perder. Passou da aranha, acabou a maldição. Veneno. Esquece constituição. Por isso que a gente tá indo pra buscar o veneno primeiro, pra tirar essa coisa ruim. Ah tá, primeiro vai na aranha, depois vai pro Neron. Isso. É que eu tô entendendo o que você tá falando, primeiro eu prefiro ir pro Neron, então eu tô achando que você vai querer ir pro Neron agora, pra depois ir pra aranha. Depois do veneno é o Neron, tá ligado? É, o primeiro tem que ser a aranha, aí a gente vai conversar com a aranha, se der certo, conversar com o Elminster, se der certo, conversar com o Mistar, que vai estar lá também, a moça ajudou a gente lá, os caras da aranha. Ué, dá pra fazer, beleza, dá, mano, pra, pode ser. Dá pra conhecer uma galera da hora aí, viu? A gente já conhece alguns já. É. Se não morrer no meio do caminho, né? Se não morrer parado. Então, pô, esse é o plano perfeito, plano ideal. Plano ideal. Prepare-se. Como é que é? Tá. O tópico. Espere pelo melhor, mas prepare-se pro pior. Exato. Uhum. E agora nós vamos avisar Nick nós vamos visitar? Não, ela sabe. Poxa, como assim? Ela sabe que ela vai visitar a aranha. Eu ouvi a conversa, caralho. Alô, Alf. Ah, tá, você ouviu? Ela só não tava vendo, porque ela queria... Ah, ela tava dentro escondido. Da terra, porque ela falou que ia ficar lá no negócio. Não, ela tava dentro da terra. Ah, tá. Tava com o ouvido coberto. Tava no mesmo lugar, só que eu tava embaixo. Ela botou a cabecinha pra fora pra ver orgia. Pra não ver orgia. É. É, só brotou uma orelhinha assim do chão. É aqueles caras, pega o calcanhar por na orelha. Vou jogar uma última imagem aqui no Roll20 só pra vocês verem que coisa linda. Ah, o negócio me trollou de caminho novo. Pra... No caminho pra Loth, vou mostrar tem a terra. A tela. Tem muita treta? Não apareceu. Não sabe. Então, na teoria, tem um portal pra camada dela. Na próxima. Então, mas sessão. Eu digo assim: na. Pra chegar nela, tá ligado? Ah, isso tem eu muita não sei treta. Eu ia tentar usar um teleporte pra tentar parar perto do portal e aí a gente ia ver o que tem lá. Olha quem vocês vão conhecer, que magnífica. Olha só. Eu esqueci o nome desse tipo de criatura. Caralho. Que é uma metade aranha, metade humano. Drider. É isso, um Drider. É um aranha centauro. É. Centauranha. Beleza, vamos encerrar então, minha gente. Beleza, falou fora. Que ela tá com os peitos de fora. Não tá só com os peitos de fora, tá com a aranha também. É. Metade do corpo dela é aranha. Ui, que belezinha, mano. Vai matar. Vai matar, eu não sei. Vocês têm que trazer o veneninho. É com vocês o que vocês vão fazer. Igual a falar, não precisa matar, é só trazer o sangue. É, o Coisa também, né? Não vai barganhar com isso daí, né? O Atropo também, não precisava matar, era só tirar o negócio. É que o Atropel tinha o perigo da runa, né? Se eu não tivesse a runa, da runa também dele, então. É, se eu fosse a runa, eu ia dar banimento dele e ia só tirar o sangue. Foda-se. É, se não tivesse a runa, ia ser. Não, fácil. Peraí. É verdade. Mano, eu usei metajogo, percebi agora. Usei metajogo na hora da mensagem que eu falei que a Mortalha disse que a gente tinha derrotado o Atropo. E eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que vocês falaram assim, ah, a gente deu um jeito nele e foda-se, pegamos o que tinha pra pegar. É, tinha uma runa e o bagulho. Não, mas a gente falou pra você que matamos ele, não falou? Não, você não usou, não, você não usou metajogo. Em nenhum momento você vocês também disseram... assumiu que tinham matado. É, em nenhum momento vocês disseram pra ela que vocês mataram. Como que ela tá dizendo que vocês mataram? Não usou metajogo. É. Mas eu digo em relação ao que a Mortalha disse. Mortalha falou, ah, a gente derrotou e ela tinha pedido só o sangue, né? É, ela pediu sangue. Ah, então beleza. Tava cagando pro Atropa. É verdade, usou metajogo. Ela... Perde 20 níveis. Eu acho que ela tava negando sim, mas ela não queria falar. Tava com medo do Atropa. É, tava. Tava mesmo. Revelando aqui em off, tava cagando daquela porra. Ela, assim, na real, na lore dela, ela deu graças aos demônios quando aquela porra fugiu pra quinta camada. Tava criando muito problema pra ela. Tava. O negócio ia dar trabalho ali. Pra pensar. Os demônios aí, eles são fanáticos por ferro. Vocês passaram por um lago de ferro fundido, que eles usam pra fazer as fortalezas, é tudo feito de ferro. Imagina aquela desgraça com a runa do eletromagnetismo ali, chorando. É, querem minha mãe! Explodindo tudo. É. Imagina aquela porra ali, ó. Neto jogando espada de beisebol. Bem isso mesmo. Fazendo a cena do Magneto com o estádio de beisebol. É. Só que Magneto a décima potência, né? É, mas aí... O que é o Magneto na fila do Atropo, rapaz? É. Demorou, mano. Semana que vem, se tiver jogo, é nóis. Semana que vem provavelmente não terá. Provavelmente eu vou estar viajando a trabalho, trabalhando no domingo, trocando membranas. Uma hora dessa. Caramba. É. Infelizmente. Mas a gente vai se falando aí durante a semana pra ir combinando. Beleza? Demorou. Beleza. Falou então, galerinha. Fechou. Falou. Bom fim de domingo e boa semana pra vocês. Nóis. Também. Falou aí pra vocês. Falou. Aranha. Amor.